tudo bem. Não, eu quero saber o seguinte. Mas o que, que aconteceu o negócio da abelha? Você tava ouvindo ontem. Carregaram, as abelhas se juntaram e carregaram a casa do Porfírio. Eu tava num trânsito desgraçado. Tem um comunicado aí, teve um comunicado. E outra coisa, a hora que os senhores foram querer me zoar, tudo que eu tava ouvindo. Eu tava no Goma. Vocês têm que decidir. Porque o Sombra abriu aqui, falou várias vezes que eu tava lá no dentista, no Goma. Aliás, um grande abraço pro meu dentista Goma, meu que dentista é o dentista também. Do Mota, né? É, Alexandre que é o dentista que vem fazendo o nosso sucesso. Ué. É o dentista DJ, velho. Aí os caras depois mataram e resolveram falar que eu tava no motel com o Portuga. Quem falou? Dizer, quem falou? Tá no motel. Não, tem que decidir. Tem que decidir. Você vai zoar. Tem que decidir. Se tá no motel ou se tá no dentista e o outro na abelha. É. Mas foi o Napa, não foi? Quem falou? Não, os caras acabaram de encontrar aqui uma porra de um bagulho de abelha. É um, acho que é um convênio, uma porra aqui em cima. Uma porra? Como eu moro no último andar, os caras vão abrir aqui agora pra tentar entrar. Vocês estão invadindo o prédio todo. Que é isso aqui, Portuga? Você que chegou? Pera, deixa eu ouvir de novo. Não, pera. Deixa eu ouvir o comunicado do Portuga? É o Portuga mesmo, ó. Vai, Portuga. Cadê? Ah, não foi? Peraí. Deixa eu ver. Mas o que é isso aqui? Peraí. Põe de novo aqui. O que aconteceu ontem? É, Batão, os caras acabaram de encontrar aqui uma porra de um bagulho de abelha. É um, acho que é um comé, uma porra aqui em cima. Como eu moro no último andar, os caras vão abrir aqui agora pra tentar entrar. Elas estão invadindo o prédio todo. Olha, o Portuga tá superando o Edilson em desculpas, hein? O que é isso aqui? O Edilson tá pedindo. O que aconteceu ontem, meu brother? Agora com direito de resposta, o Portuga. Calma, Portuga. Mas antes do Portuga responder que ele tá pensando, ele tá respirando fundo e tá pensando no que ele vai dizer? Não xinga. Mas você falou a respeito da possível zoeira contra você. Nada impede, Domenico Gatto, de você ter ido no dentista, depois ter ido no motel com o Portuga, ué. Então, mas aí que tá. 24 horas. Hoje eu estou aqui pra dizer o seguinte. Nada disso aconteceu, então. Aconteceu. Aliás, aconteceu. Eu fui no dentista. O Portuga teve problema com a abelha. O problema é que de lá, eu fui pro motel. E o Portuga também foi. Só foi com a mãe de algumas pessoas aqui. Que o senhor conhece bem. Aliás, os senhores estão aqui conhecendo bem. Eu não, eu tava no pedágio. Não interessa. E a minha mãe tá errada também. Eu não tenho nada a ver com isso, velho. A mãe dos senhores tá aqui. Ô, seu Bento, vai seu Bento. Opa! Corinthians. Imagina aquele clipe lá, Bean Boring, do Pet Shop Boys. E o senhor é um vendidinho, senhor. Vendidinho, senhor. Sim, que eu tava ouvindo. Você viu o vídeo do... Você viu o vídeo do DJ Alexandre Goma? Que é o nosso dentista. O Goma é um grande DJ. E o Domênico, ó, fazendo passando dente. Passando mal. Porque ele sabe que eu gosto de umas músicas de uns porra, black. Agora, também, black, todo mundo é alguma coisa e DJ, aí, Domênico? É verdade. Todo mundo. Não, mas ele é. Corinthians. Ele é DJ. Ele sempre foi. E aí, olha aí, bem. Olha só. Não é comédia, não. Vai, vamos lá. E aí, mano? Beleza? Tranquilo, hein? Tranquilo. É o rei. O trouxa maior não vem? Não. Não vem, ô trouxa? Eu tô dando. Aonde você tá, Benja? Eu tô dando. Ah, tá dando. Não entendi, Benja. Onde você tá? Onde? Eu tô dando. Ah! Eu tô dando. Dando. Quinta-feira. Tá dando. Deixa eu dar. O rei nosso reserva aí tá aí. É nóis. Por merecimento. Por ursinho. Começou a conversa hoje com o empresário do Harf. Né, pra tentando, mas não decidiu nada. Aquela primeira conversa, mano, nunca nem agrada a ninguém, né? Então, a primeira conversa é pro cara fazer uma contraproposta. Exatamente. É sempre sim. Tem algumas coisas, Bento, nessa conversa aí que eles vão discutir. Primeiro é o tempo de contrato. Quando eles ofereciam um ano, o Ralf queria três. Eles vão possivelmente fechar um acordo de 2 anos. Aí a segunda parte aí é a questão financeira. A remuneração do Ralf. Os agentes do Ralf estão solicitando que o Ralf ganhe muito próximo do topo, do teto do Corinthians ali. Hoje o salário do Ralf ali, eu não sei precisar, mas eu acho que gira em torno de uns 300 pau por mês. E tá bom, o Ralf quer um percentual aí de reajuste. Essa é a segunda parte da conversa aí que eles vão precisar alinhar e ver o que vai ser melhor pra todos. Mas eu acho que vale a pena sim, cara. O Ralf, eu acho que ele não vai fugir do bom senso. Porque, por exemplo, o Ralf ele não pode pedir pra ganhar o que o Jadson e o Renato Augusto ganham, claro. Por exemplo. Mas aí, se você parar pra analisar, o cara pega e fala, mas o Christian... Pelo menos aí a informação que a mídia jogou. Eu nunca vi uma nota emitida pelo Christian. Eu nunca vi o olerite do Christian para afirmar que ele ganhou teto. Mas a informação de que o Christian ganhava muito próximo do teto, inclusive com as luvas, quando ele assinou o contrato com o Corinthians, aí esse vínculo, que se eu não me engano gira em torno de 3 anos, diziam na época ali que somados os salários com as luvas batia no teto que o Corinthians oferece para os jogadores mais tops. Se for por essa ótica, o Ralf não tá errado de pedir um valor alto, Motinha. Mas diante das circunstâncias aí, ele tem que colocar também a mão na consciência, saber que o Corinthians hoje é um time que tem uma dificuldade financeira, como a maioria dos clubes brasileiros também tem. E tem que jogar no Corinthians por amor. Mas diz... Para. É isso aí, para, besteira, vai. Ô, mano, o cara tá fez rindo, parte do Mundial. O cara é ídolo. Agora, o Dizio que tá pegando mesmo a história tá na hora de contrato. Então, né? Mas é que tá. Tá na hora é verdade que o Andrés tweetou que o Ralf tá querendo muito dinheiro. Esse Twitter acho que é fake. Eu vou falar. É, mas o bagulho é o seguinte, Monte. Até na hora do jogador colocar a mão na consciência... E saber, Motinha, que ele tem que jogar por amor, mano. Ô, mano, tem uma instituição que eu defendo. Eu sugiro que você doe os seus vencimentos para a instituição. É Casa do Pequeno Bernardo, que é lá na Freguesia do Ó, onde tinha as abelhas ontem. E você doe também os seus vencimentos e trabalhe por amor. Ô, mano, que por amor, velho. O cara tem que receber e vem. O Ralf é o maior símbolo. Muito bem. O Ralf é um símbolo, mano. Sabe por quê? Eu não conheço o Ralf, nunca almocei com empresário. Nunca cumprimentei o Ralf. Mas vou dizer uma coisa. O Ralf não perde nada também. O cara saiu do time, agora falando sério, saiu do time, não reclamou, continuou trabalhando com respeito ao grupo, a quem entrou no lugar, ao treinador. Mas não fez mais obrigação. Não, por quê? Mano, recuperou em campo. Nossa, ele fez um favor ao Corinthians. É que nos dias de hoje... O que ele fez, concordo com você. É mais que obrigação de ser profissional, concordo com você. Mas nos dias de hoje, qualquer meia-roda, qualquer meia-bomba, qualquer jogadorzinho de merda... O Ralf é um jogador muito regular. Poderia falar um monte. O Ralf é um cara, eu não conheço, mas é um profissional de mão cheia. Parabéns. Ele, pra mim, é o símbolo do título do Corinthians. O Ralf é um ótimo cara, um ótimo jogador, mano. E o Rei? Tudo de bom. Nosso reserva. E aí, reserva? E aí, Rei? É nóis. O que você acha? Ah, o Ralf é muito monstro. Tem que pagar quanto que ele quer? Do jeito decente. Quanto ele quer, não, Motinha, mas eu acho que. Pô, meu, valorizar ele também é bacana, não? Como Jadson, Renato Augusto, mas pô, o cara fez parte do Corinthians nos títulos importantes. Não criou confusão? Nunca criou confusão. Não criou confusão, jogou sempre bola, trabalhando. Dele, falou mal de ninguém. É volante, não foi expulso. Pô, mesmo com o salário atrasado, né? Ficou todo esse tempo aí. Não, o Ralf é monstro. Nunca falou mal do clube, mas do treinador. Ficaram meio assim por causa do agente. Se tivesse em quatro Ralfs, velho, eu ouso dizer que não teria descido aquela lama toda. Porque o Ralf aí, ele não faz isso, não. O negócio não acha. Mas é sério mesmo, o Ralf Portugal, ele faz Deus. Uma contenção. Ele é uma barragem. É lógico, a bola não chega na defesa do Corinthians, o RG, como em outras defesas do futebol brasileiro. Sim. O Ralf, ele faz aquela função ali, daquele jogador cabeça de área, Domenico Gatto, aquele cara que joga na frente dos zagueiros. Muitas vezes ali, a defesa do Corinthians é elogiada, e com razão também, porque o Gil e o Felipe têm jogado muito. Porque ela é bem protegida. Mas o Ralf, ele faz aquela função lá suja, velho. Sim. A função da marcação que jogadores não gostam muito de fazer. É aquele cara que se doa pro time, é aquele cara que corre atrás da bola. Que entrega a bola limpa pra jogar Renato Augusto e Jadson. Ele toma e entrega o cara. Ó, mano, sem brincadeira, o Ralf. E eu não conheço, nunca vi, mas vou dizer uma coisa pra você. Na seleção brasileira, pra mim, fosse uma barragem, não tem cara melhor que ele. E eu sempre defendi isso aqui, e nego falava assim, ó, o que eu ouvi de comentarista em televisão e rádio, fala assim, esse volante que só marca, não tem mais espaço no futebol brasileiro. Não tem espaço porque os caras não tem um cara com a qualidade do Ralf e com o poderio tático que o Ralf tem. O melhor jogador do Corinthians já foi este ano o Ralf. Mesmo quando esteve ausente, Augusto, tá ele louco. Mota, assim, pro time, é um cara que não aparece. O Renato Augusto aparece que faz tabela, faz gol. Pro time, achei que o Ralf foi um cara honesto. Os caras deviam pra ele, ele não reclamou, não baixou o nível, continuou trabalhando, recuperou a posição no campo. É um cara que, puta meu, joga muita voz. Sinceramente, não conheço esse rapaz, mas parabenizo ele. Muito bom. Imagina se conhecesse. Nossa, você deu agora. Acho ele um dos melhores jogadores na posição, não só do Brasil, não, da América do Sul. O Ralf é um dos melhores mesmo. O Bobier vai parar no São Paulo. Mas essas reuniões, pra não acertou ainda, tem que ver se realmente é com ele ou se é aquele problema que teve com os empresários. Não, é que os agentes, né, dele, que tem uma confusão aí com o Corinthians, porque processaram. Entra aquele mesmo esquema do Guerreiro, né? Porque o Ralf, ele era do Barueri. Se ele tropeçasse lá, batesse a cabeça, começasse a babar lá, quem quer socorrer ele? Meu Deus, veio mesmo. Mas é um cabo de guerra. Os dirigentes querendo puxar a coisa pro lado dele e os empresários do Ralf querendo um maior dinheiro. Mas, meu, vai chegar num acordo bom pra ele, pro Corinthians, é um puta jogador, na minha opinião. Mas que pega é o tempo de contrato, velho. Legal. Então, Palmeira? Vamos lá, tio Cats. What the fuck, não? Palmeira! Xixi. O Palmeira que parte. O time tá na final? Xixi. Palmeira parte aí pra Atibaia, viu, Domênico? Já não tá lá? Não foi ainda? Foi hoje. Eu pensei que já tava lá. Era pra ir ontem, foi hoje. Gosto de veras daquele trenzinho que leva os jogadores ao campo, ao café da manhã. Um grande almoço aquele café e buffet. Aquele resort, trenzinho é legal. E o café? O bourbon, o café. Gosto da vinícola e da sala de massagens. E, da, é muito e do futebol. O futebol é em segundo plano. E quem apareceu, né, Domênico, para dar entrevista ontem foi o Felipe Gabriel, ele que está um tempo já no Parmeira, entrou aí na última partida. Certo. E parece que deve ganhar chance aí, titular nos próximos jogos do Parmeira. Né, no meio campo ali. Inclusive na final contra o Santos. O Palmeiras só joga na... quando? Quarta? Joga só quarta que vem. Semana que vem. É, final de ano tem, né? Tem só o único jogo do Campeonato Brasileiro, né? É Cruzeiro e Sport. Não, porque tem seleção. Hoje é seleção, né? Hoje é seleção e... Cruzeiro e Sport domingo, que foi um jogo que... Quando é a seleção? Terça, né? Terça. É hoje, é hoje e terça. Da FIFA, por causa dessa... É 10 dias. Tá bom. E aí o único jogo que tem é Cruzeiro e Sport. Domingo, no Mineirão. Futebol parado. Não tem muito o que falar, né? Tudo tranquilo. Então tá bom. Pô, isso aí, mas não sei se é verdade, que o prêmio que vão pagar pros jogadores aí... Do Verdão? É, você viu, mano? O Paulo Nobre falou... Parece que o Paulo Nobre, ele pegou uma mala, Domenico Gatti, cheio de dinheiro e levou no treino. Ele falou, vocês querem essa mala? Então ganhem do Santos. É verdade. Não, mas eu disse que... Falaram que é um puta prêmio. Quando? Não. Ah, mala cheia de dinheiro. Aí, Paulo Nobre... prêmio? Fala salário de sonho, né? Imagina, por exemplo, uma mala grande de viagem, tá certo? Aquelas lá que passa dos 32 quilos. Sabe quando você vai viajar pro exterior? Você precisa ficar pesando na balança? Aquela faz grandão. Uma conta lá, por exemplo, uma mala de, em média, aí, 32 a 35 quilos com notas de 100. Deixa eu fazer a conta aqui. Quanto será que deve ter dentro? Ah, uns 3 milhões. Então, Paulo Nobre chegou lá no elenco e falou, chique. Falaram pra mim 5. Paulo Nobre, chique, muito rico, rico. 3 é pouco pra dividir. É, 5 pra dividir tá bom, velho. Mas o prêmio da Fidef, né? Mas posso falar que tem que ser bem premiado mesmo, porque se o Palmeiras ficar fora da Libertadores, tomar um prejuízo, nego. Os prejuízos financeiros ficar fora da Libertadores pelo investimento que o Palmeiras fez. O Palmeiras investiu, o Mano, eu discordo do Mano aqui no debate, que o Mano acha que o Palmeiras com que investiu devia até ser campeão. Não. Não começa a deturpar o que eu disse, não. Você disse que tem que chegar pelo menos aí lá em cima. Porque eu disse que o Palmeiras aí com o que tem hoje, tá certo? É um time que deveria estar brigando no G4. Então, deveria estar brigando no G4. Se não conseguir, mas acho o Palmeiras inferior. Acho o Palmeiras inferior ao Corinthians, acho o Palmeiras inferior ao Atlético Mineiro. Mas é um time inferior ao Corinthians. Basta você ver. Imagina. Mas dois jogos que teve Palmeiras e Corinthians. Tome como base o campeonato. Tome como base o campeonato. Mas é a minha opinião. A minha opinião é sua opinião. Justamente. Eu tô dando a minha opinião. Então, eu sou o contrário. O Portuga me perguntou o que eu acho. Não. Pode ser contrário. O que eu acho é o seguinte: é a minha opinião. Não posso dar uma opinião. Mas você acha que o Palmeiras poderia estar melhor, né, mano? Eu acho que o Palmeiras, aí, na minha opinião, volto a frisar, a minha opinião, é inferior ao Corinthians e é inferior ao Atlético Mineiro. Mas é do mesmo nível do Inter, é do mesmo nível do Grêmio, é do mesmo nível do São Paulo e deveria, na minha opinião, estar brigando no G4. Na minha opinião, a culpa é do Marcelo. Só complementando, se o Palmeiras não se classificar, o Domênico sabe disso, o prejuízo financeiro é enorme, a torcida já fica mais ressabiada e com menos paciência, então é um dano para a temporada do Palmeiras, apesar de eu achar que a temporada foi muito melhor do que a do ano passado, não nem se compara, mas se ele não entrar na Libertadores, ele tem um dano técnico importantíssimo. Ao meu modo de ver futebol. É isso aí. Esse é o Estádio 97 na Energia 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, hein? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Seu crédito tá mais perto do que você imagina. Também em nome de Engove, vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome de Ester, construindo com valor. E agora vou falar dos impermeabilizantes Recubriplast, meus amigos. Olha, você que está aí com aqueles famosos problemas de infiltrações, problemas de goteiras. Você que quando começa esse tempo agora, começa a ficar meio assim, ó, que parece que vai chover. Tem uns caras, RG, que eu vou dizer, eles ficam apavorados, parece que eles estão vendo um filme de terror. É, porque é água de todo lado, velho. Água pra tudo quanto é lado, aí você corre com um balde de um lado pra cobrir a goteira, corre com um balde pra não deixar cair em cima da televisão. Não, você não tem que ter esse problema. Me ajuda aí. Eu tenho aqui um produto que será a solução, que são os impermeabilizantes Recubriplast. Você tem que proteger a sua casa para não ter esse monte de problema. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. O Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Meu Deus! Recubriplast é o único também que tem garantia de 5 anos. Olha que legal, hein? Boa, e é você bom. Vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, tem um site legal para você consultar as lojas. Qual o domínio? É o www.sinteplast.com.br. Sinteplast.com.br. Esse plast é com T mudo, tá bom? Certo. Olha, deixa eu mandar um abraço pro Fernando, também pro senhor Claudino. Eles adoram, mano, adoram o Benjamin. São corintianos aí, opa, viu, mano? É nóis. São proprietários das lojas Recanto das Tintas. Olha lá. E estão ouvindo a gente nesse momento agora lá, tá é bom? Bacana. Muito obrigado, Fernando, seu Claudino aí. É, meus amigos impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. É verdade. Estádio 97, também nome da promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E antes da gente partir para os nossos outros anunciantes, as duas últimas agremiações, o Mano vem com recado agora de Bozano, né, Mano? Opa, já? Vamos lá, Domenico Carlos. Isso aí. Tem jaca hoje. Jaca. Tem jaca, mano. Vamos falar de uma coisa legal. A jaca não é legal. Nem a fruta, nem essa porcaria desse horário político. É verdade. Não, e a jaca fica com a cara de jaca. Já viu cara de jaca? Não, odeio jaca, velho. Até o cheiro me incomoda. Não, tô falando, mas tem cara que fica com cara de jaca, todo espinhudo. É, cara de areia mijada, né? É. Mas agora eu vou falar de um negócio muito legal, cara. O quê? Que eu vou falar agora da Bozano, boa. É, irmão. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos sim, imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, todos vocês que estão aí no carro, no ônibus, no metrô, já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele não vai parecer aquela pedra pome, velho. Nossa senhora! Você não consegue encostar, por exemplo, no seu filho que ele chora. Não é que ele não gosta de você. É que a sua barba pinica o moleque, porra. Tem que se cuidar, tem que usar a nova linha Bozano. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora no metrô, no final do dia, no final da tarde? Você não vai matar quem tá embaixo, velho. Não vai aparecer aquele spray de pimenta meu que a polícia Deus joga, céu, que arde até o olho, velho. Meu, nossa, azedo, senhora, né? Nossa, nem brinca. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Exato, 97. Domênico Gato, quem ligar aqui no programa e disser o seguinte: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, o cara ganha um kit top. Top mesmo, Motinha. Bom. Da Bozano, tá boa, bom? Boa, mano. Tem cara aí que liga todo dia só pra ganhar vários. Santos. Ah, mano, sagrado, maravilhoso. Santos, meu amor. Fala, seu Bento. Santos. Sim. Chilke? Ó, o Santos hoje é RG. Porra, mas o cara parece consultor da o Santos hoje, sabe o que ele é? Ele é o Chimbinha do futebol. Nossa, né? Por quê, velho? O Chimbinha é o da Joelma, não é? O que aconteceu? Então, o Santos é o Chimbinha, mano. Por que Chimbinha? Ó, a mulher saiu, traiu o cara e ele tá pedindo de volta. Ah, não, o Santos no caso é a Joelma. Quem foi traído foi a Joelma. Ok, então, ok, Joelma, mano, Chimbinha. O Santos não, o Santos é a Joelma. Então. Vamos detonar! Mano, Chimbinha. Tá desligado. Opa, desculpa, senhor. Desculpa. Comenta assim na volta, né? Talvez do ano que vem, a coisa toda que o mano falou, hein? Mas quem vai ganhar a chance mesmo é aquele cara, hein? O Jean Xera. Jean Xera é amigo do Jobson, né? Exatamente. Esse aí deve ganhar a chance ano que vem, não teve chance esse ano. Mas ele foi já, né? Foi taxado aí como jogador. Rodou, né? Rodou, saiu. Obrigado, né, Jean? Era uma promessa. Era uma promessa, voltou lá pro sub, né? Era uma promessa. Assim como tiveram muitas promessas lá no Santos que se perderam. O próprio Alemão, na época, né? Que também já andou jogando aí pela ponte. Era chegado o Renatinho. Grande Renatinho também. Também era uma promessa que acabou não vingando. Enfim. Mas é isso aí. Agora o Jean Xera volta aí, né? Vai ter a oportunidade dele ano que vem. Tomara que tenha colocado a cabeça no lugar, né? Porque não é fácil não, cara. E com relação aí, ganha força aí, né? O ato, essa volta do Ganso. Eu tivesse o poder de veto. Lógico, ele não voltaria. Big Brother Brasil. É só uma questão de opinião. Não vi ainda manifestação nenhuma do técnico do Santos com relação a isso. né? Tem o presidente do Santos que nega, a imprensa, a mídia esportiva diz que não, que realmente eles estão conversando. Inclusive falaram que então, a discórdia é o salário, né, já. Então tem que aguardar. É, mas então, você vê, né? Já, muito louco já isso, começa, né, já começa tudo de novo, porque se você for relembrar, a vida do Ganso no Santos, as confusões, o tumulto, tudo foi sempre em decorrência de grana, uhum, em comparação ao Neymar. Certo. Isso todo mundo sabe. Então, quer dizer, aí saiu, falou um monte, quer dizer, foi para o São Paulo, foi a opção dele sair, né? Quer dizer, fez toda aquela bagunça lá. Agora quer voltar, né? Porque se ele vai voltar, é porque ele também está ciente disso, né? E está consciente de que quer voltar. Então, se quer voltar, antes de voltar, tem que ir para a imprensa e falar, pedir desculpas, falar que falou bobagem. Vai ter que limpar a casa. Né? Senão, se voltar, olha, por voltar... Porque do jeito que ele é sem chance, hostilizado, cara, quando vai à vila... Sim. É impressionante. Isso, né? O cara... A torcida não tem memória? Tem memória sim, acho, gente. Acho que tem. Ô, Mota, hoje é dia 12... Somente uma torcida, por exemplo, do Santos ali, que é bem concentrada a história toda, ele vai sofrer o pão que o diabo amassou. Mas não é do Santos. Qualquer torcida. Não é do Santos. Qualquer jogador... Que fala que que a torcida tenha adotado, que a torcida goste, que a torcida tenha dado apoio e sai falando mal, a torcida não esquece. Não esquece. Pode ser no Santos, no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, qualquer outro time. Hoje é dia 12 de novembro, é inclusive hoje é aniversário da minha querida esposa, que me atura há muito tempo. Muito obrigado. É uma reunião. Tudo, minha Gisele. Eu amo você, São Paulino de quatro costados. Mas é o seguinte, grande tricolor. De hoje. Aguentar você. Hoje, não é fácil. Santa de hoje, meu filho, então, e as abelhas. O seguinte, de hoje, até por dia 20 de janeiro, é o Foca News. Olha, teria... Foca News. O jogador tal tem que pensar igual. Mas, Portuga, não ia nascer um negócio desse no Santos. Eu sei, não é o Santos, que não é no Santos. E muito também não é no São Paulo. Isso é o empresário que joga, fala, vai que cola. Vamos jogar aqui. Ué, mas já teve, já houve especulação disso, inclusive com declaração do presidente do Santos. Nessa época do ano, é muito duro, viu? É, mas o diferente nesse caso, Portuga, é que o presidente do Santos... Chegou a falar disso. Ele veio a público e manifestou. Ele disse que, não agora. Agora ele está negando, mas ele disse que lá, a primeira tentativa, ele conversou sim com o pessoal de São Paulo, conversou sim com o empresário do Ganso. Quer dizer, então, agora, cara, você abre brecha e não tem, lógico, como, e não agora tem como segura, desmentir, né? Não tem como desmentir isso aí. Entendeu? Tá certo. O RG, bom, é uma notícia, né? O Neymar, como foi vinculado ao Santos, então vamos pegar essa notícia aqui para poder divulgar o seguinte, o Neymar, ele está a 2 gols... Da marca do Pelé? Da marca do Pelé, com a mesma idade. Você me respeita, né? Você me respeita esse negócio anos, aí. Com 23 anos, o Pelé lá em 63 tinha marcado 47 gols pela seleção. Mas em cima de quem? Na Copa Neymar... do Mundo já. Calma, deixa eu dar notícia. Me respeita. Não tô desrespeitando, é número. E o Neymar, com a mesma idade, ele tem 46 gols. Porém, e aí é que vem um lance que aí ajuda muito o Pelé. O Pelé jogou 44 jogos e fez 47 gols. Chupa Domênico. E o Neymar fez 67 jogos e tem 46. Sim. Então são muito mais jogos. Você tem dessa lista... Hoje joga muito mais. A lista, o Ronaldo, com a mesma idade, em 99, né? Ele fez 58 jogos e marcou 37. E aí tem o Romário, que em 89 também tinha essa idade, 26 jogos, fez 9 gols. Essa aí, parceiro. E o Zico, em 76, que tinha 11 jogos pela seleção, com 7 gols marcados. Bem que cada gol que o Pelé fez pela seleção, se eu for multiplicar por 3, que é o que vale... Então, pô, né? É complicado, o cara, né? Tem gol, dá, pra, né, cacete, né? Tudo bem, pode até... O Neymar deve passar essa margem, porque tem 2 jogos. Se ele fizer no mínimo 1 ou 2 gols, ele passa o Neymar, sem dúvida. A quantidade de jogo hoje é absurdo. O Neymar, sem dúvida. Mas, e outra coisa, nessa época desses outros caras, existia o protagonismo dividido entre eles. Por exemplo, na época do Romário, ele tinha Careca, Miller, Bebeto. Sim. E em todas as épocas do Pelé, ele tinha monte de jogadores para dividir protagonismo. O Neymar, não. Toda a bola é nele, toda a responsabilidade é nele. E hoje joga-se mais. Mas o Neymar é especial, hein? Não tô tirando mérito, não. O Neymar Se você dividir os jogos pelos gols, por exemplo, o Pelé, ele tem média de mais de 1 gol por jogo. Já. 47 gols em 44 jogos, E no time, Domenico? O Neymar, não. A média dele é 0,1. time, os caras que jogavam com o Pelé também faziam gol e chamavam responsabilidade. Exatamente. Hoje em dia é só ele. Bom, então... O que aconteceu que você tá tão docinho hoje? A abelha te picou, velho? Picou tal o Pouquinha Paz e Amor. Já falou bem do Ralf, já falou bem do Pelé, do Neymar. Até o seguinte. Tá tão bonzinho. Eu aprendi o seguinte. Ontem. Aos vencedores as batatas. Então é o seguinte, quem merece elogio? E é o melhor de pau. Ah, entendi. Neymar, Pelé, Ralf. E uma última notícia antes. Não sei se vocês viram, o Marco Polo Del Nero pediu habeas corpus absurdo, pra não ser preso, né, na CBE. Brincadeira. Que coisa, velho. Se o cara já perde. O cara já antes ele já vazou. Assim, mano, vagabundo. Não, não, não, não. Tem que falar a verdade. O cara, se o cara pede um habeas corpus pra não ser preso, é porque tem que fazer um operatório ou não? Ou tô errado? Mas se o cara não sai de casa, não precisa, velho, né? Já se entregou, não precisa nem pedir habeas corpus. Só pra ouvir habeas corpus. Que não leu essa notícia, acabamos de ler. E hoje, Tricolor! Desculpa, eu não sabia que havia o São Paulo. Eu só estou dizendo que é o time da sua mulher. É o time da minha mulher, minha querida. Minha e faz querida aniversário. Faz grande, hoje. Tricolor. Tive o prazer de tocar numa festa de aniversário dela. E foi grande comentarista de futebol. Conhece entende muito, tudo. Mais que o Portuga. Bem mais que eu. Graças a Deus. Vai, Moto, São Paulo. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar do Brasil e Argentina, mas vamos depois. Depois de falar. O Tricolor resolve aí com o Grêmio a situação do mal. Maicon. Maicon. O jogador quer. Não quer vir. Não quer vir para o São Paulo. Negociação, ele é do São Paulo. Essa negociação tá indo de Maicon a pior, mano? Sensacional! Boa, já mandou bem. Ô, Mota, ele não quer vir, o São Paulo não quer que ele venha. Tô não, o São Paulo até gostaria, viu? São será, Paulo até, Mota? Sim. A questão toda é o seguinte, que ele não quer, ele saiu muito magoado do São Paulo. Só que o São Paulo, ele tem contrato com o São Paulo, tem que cumprir o contrato, acabou o empréstimo dele com o Grêmio, acabará, né? Em dezembro, então ele tem opção ou volta pro São Paulo, ou o Grêmio compra ele definitivo, ou fazem um acordo. Só que os jogadores que estariam oferecendo para o São Paulo não é do agrado do São Paulo. Entendeu? Então, que eles estão oferecendo, Motinha? Você não sabe? Não, ainda não sei, mas ouvi falar que, meu, só... Só tranca. Ninguém quer emprestar coisa boa, né, Mota? É lógico. Ninguém dá os dons. É o Jeromel que tá lá? Mas o Jeromel não é do Grêmio, viu, mano? Então. Jeromel é de um clube alemão lá, acho, se não me engano, então, é da Polônia, né, mano? Fazer um acordo, Polônia, né? É, então é um dos outros ainda, né? Quer fazer acordo com um dos outros. Quer bater rolo no que não é dele, né? Então, e a grande confusão aí... Olha, tem uma história aí, essa história que apareceu aí, que começou a surgir, é aquela história, né, velho? Tudo começa a aparecer, confusão... O Dória, que veio pro São Paulo, ficou 4 meses no São Paulo. E não jogou nada? Não jogou nada. Veio de graça, né? De graça. Só que foi pago uma comissão ao Dória de 1 milhão, né? Pelo agente, para o agente, acordado pelo Gustavo e pelo Ataíde. Então isso tá começando. Não é ilegal? Não. Não, mas já é imoral. Mas é estranho, né? Esse jogador é de graça. Engorda, bicho. É. Se o jogador é de graça, por que você tem que pagar a comissão, velho? É verdade. Ô, Mota, eu lembrei de você ontem, eu tava assistindo aquele jogo do Brasil Olímpico com os Estados Unidos. História. Ele pijou na bola, caiu no chão, de cara no chão. O Ren veio aqui. Eu nunca vi um jogador tão ruim. Meu Deus, eu não sei pra quê. Aí a justificativa que eu escutei de alguns São Paulinos, não, pijou pra esta comissão porque tinha outros clubes interessados no mesmo empréstimo. Para, vai. Então, pra ter uma prioridade, time eu grande dar, não tem que eu submeter a isso, hein? 900 pau pra ter o Dória por 4 meses. Time grande não tem que submeter a isso. Cara, é o São Paulo. Sinceramente. Quer vir, vem. Quer te colocar teu jogador pra aparecer aqui? Vem. Olha. Quer pagar 900 pau pra garantir que... Ah, não. Ô, Mota, quer dizer que o santo do Milton Cruz não cruzava com o santo do Doriva? Então, eu sabia dessa história há um tempinho atrás, só que eu falei assim, não vou falar nada, porque quando você não sabe mesmo, você não tem prova e tal. Mas o que tinha me contado era exatamente isso, que o Doriva chegou, uma das coisas que o Doriva tinha falado... É que ele não queria interferência do Milton. Pediu pra afastar. Queria que o Milton ficasse fora. Aliás, o Milton tá muito tempo no São Paulo, né? Já chegou a hora também. Se é agora, é a hora de fazer a limpeza, gente. É hora do Milton meter um Teletubbie? Até ontem, na entrevista coletiva, até o Ren tava comentando comigo, o Milton deu uma assim, né? Não era pra trazer o Doriva. Ele deu umas sapatadas, né? Não era pra ser o Doriva, era pra ser eu, né? Não escolher, agora eu tô aqui, né? Tipo... Tô aqui, né? Quando precisa de mim. Ô, Motinha, como diria minha avó, o Milton Cruz tá meio confiado, né? Ele tá mas ele gosta de ficar lá, né? Tem um bom salário, situação, estabilidade. A situação da ele, chefe. Agora só, qual aquele negócio lá, Domênico? Hoje, seleção brasileira. Hoje tem seleção brasileira. E seleção argentina? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Desfalcado. É lá, né? Lá, Monumental de Núñez. Ah, no Monumental. A Argentina não perde pro Brasil em Núñez há 20 anos. A última derrota foi gol do Donizete Pantera em 95. Sempre mas tem uma primeira vez, né? Houveram só 3 jogos que a Argentina venceu. Mas vou é te dizer uma coisa. Desesperados, né? A Argentina vai hoje com Funes Mori de zagueiro. Sim. É tosta, é ruim. Muito ruim. É muito ruim. O jogador ex River Plate hoje tá no Everton. Sim. A Argentina vai hoje na frente com o Higuaín. Ele volta a colocar o Higuaín na frente. Ruim, tá. É um sujeito. Eu não sei. Muitos dizem que ela vai sem um armador. Eu duvido, porque o Pastore pode entrar no lugar do Bilha. Bilha no lugar do Pastore. É uma coisa absurda aí. Não. Agora, o Pastore não joga, não. Então, tava na dúvida, mas eles estão dizendo que não joga. Ele vai jogar retrancado. Não vai jogar, não. Contra o Brasil em casa, eu vou falar uma coisa. Pro bem da seleção argentina, que eu tenho muito apreço por conta do meu pai, é o seguinte. Acho que a Argentina do meio pra frente vai jogar ali com o Mascherano, com o Bilha. Bânega. O Bânega aí na frente vai jogar ali. Lavezzi, Di Maria e Higuaín. É muito triste ver a Argentina assim tão retraída, com um monte de volante. Mas vou dizer uma coisa pra você. Pro bem da Argentina, o legal seria que o Brasil ganhasse da Argentina, a Argentina perdesse a Colômbia e trocasse o técnico. A Argentina tem. Saiu a lista. Começa a medrar, não. Saiu a lista dos maiores treinadores do mundo. Seleções. O Brasil também não tá com essa bola toda. A Argentina tem 3 ou 4 na lista. Tem José Pekerman, tem o nosso querido, aquele lá da seleção. Mas, a chilena. Mas... Tem o Simeone. E esse treinador tá aí. Ele teve Barcelona na mão. Teve seleção argentina na mão. E não faz o time andar. A Argentina tá uma porcaria. Tá pode ganhar hoje? Pode. A Argentina pode, porque o Brasil, além de não ser essas coisas, é igualzinho a Argentina. Mas a Argentina tá uma porcaria hoje. É o clássico do desesperado. Quem perder entra numa crise, velho. Vai acabar empatando. Quem o jogo. Perder entra numa crise no grupo. É duro. Bom, vai ficar em que lugar quem perder? O Brasil já tá em quinto. Ó, o Ren quer falar. Fala, Ren. O Ren é o Renan, que hoje é o categoria de base corintiano, é isso? Isso aí. Boa, é o ursinho. No lugar do trouxa que senta ali. Não, pergunta pro Portuga se ele sabe se o Dybala foi convocado. Foi, rapaz. Então, o Dybala vai ficar no banco. E o de revólver, vem? Aí vai ficar um ataque explosivo. Boa, Domênico. O Domênico lembra? Faz uns 2 anos eu mostrei pra ele um vídeo desse Dybala, desse menino. E eu disse pro Domênico que seria um dos maiores jogadores da Argentina. Ele hoje joga na Juventus de Turim e o técnico, que é um puta gato mestre... Joga na grande Juventus. Na Juve. Vai deixar ele no banco. Então a Argentina hoje vai sofrer pra caramba. Tá certo. Vai sofrer pra caramba. Bom, vamos agora, senhoras e senhores... Ah, deixa eu dizer que o Estádio 97 também vem em nome, né, de impermeabilizantes que cubre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. E também em nome da promoção Chegou a Sua Vez Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e aí você concorre a 50 motos CG 160 de tanto todos os meses, tá bom? Vamos partir agora para os primeiros ouvintes, não é verdade? Quem ligar aqui dizendo a frase, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha aquele kit bacana da Bozano, que é legal, hein? Boa. Top, hein? É, mano, top de bola, né? Top. Então, como tem horário político, vamos partir para o sem parar. Não, momento sem parar. Sem parar? É, já, bola. Vamos de momento sem parar. No pique? No pique. Bora, momento sem parar. Eu vou na mesa por enquanto. Momento sem parar no estádio, 3 ouvintes na sequência. Vai sair curtir um barzinho com seus amigos? Então, use o app Sem Parar Táxi. As Druba tocou? Tem ouvinte pra participar. 3284-7097. Eu vi aqui. Alô. Uma barbaridade. Alô. Alô. Alô. Quem fala? André. André. Correto. Tudo bem, André? André do quê? André Malfi de Oliveira, Domênico Gato. Malfi. Malfi de Oliveira, Domênico Gato? Não pode ser. Malfi de Oliveira, doutor Domênico Gato. Não sou doutor, rapaz. Tô longe de ser doutor, viu, velho? Mas é bom pra caramba. Muito obrigado, mas de doutor... Você, doutor... fala a verdade, você é tão bom quanto eu quando joguei no seu time no Palmeiras. Eu joguei em 90 no, em 89 no Palmeiras, você sabe disso. Olha, se eu for fala tão, a verdade. Se eu for tão bom quanto você, eu vou ficar muito preocupado. Mas eu batendo falta, eu especialista. Fala a verdade, não. Eu batia bem, mas não era assim, né? Ô, André, quantos anos, cara? 3.4, doutor. RG número 2, ele tem 3.4. Hoje. Né? Hoje. Hoje estou vendo uma galera aqui que eu acho que não... Da escola, né? É, da FAP, né? Qual que é a FAP? Da FAP. FAP. FAP. Essa galera aqui não me parece que brincava. Não, não brincava. Como brincava. Existia aquela brincadeira antigamente, quando você pegava uma margarida e você fazia bem me quer, mal fim me quer. Bem me quer, mal fim me quer. Lembra? Brasil! Sensacional! É forte! Sensacional! É forte! Desiste quanto é tempo! É forte que ele vai revelar! picadeira, forte. Bom, ô, André, é forte. Qual que é o bairro que você mora, hein? Vila Bastos. O Benja não tá aí, né? Aquele cretino. Cadê o Benja? Eu tô dando. O que é? Eu tô dando. Tá dando. Tá dando pra quem? Você tá dando. É. Alguém. Dele, um dos machos. Cada um tem o seu problema. André, amigo. Macho pra cacete, cara. Amigo. E aí, Benjinha? E aí, Benjinha? Vai enrolando aí. Oi, G. Vai enrolando aí. Fala. É em algum lugar. Tá falando aí em cima. É ridículo. Não, não, não. É ridículo. Fala, Vila Baixa. Imagino. É. Ah, pega o cotovelo, amigo. É sempre essa história. Tem o jardim. Nunca ligou. Nunca ligou. O pior tem o jardim, o pior, Vila é, o pior é o outro que senta aqui. Dá e passa o pano. Ah, ah, é, ó. É uma paixão. É chinesa, velho. Porra, como passa o pano, velho. É Vila Basto, mano. Oh, não conheço. Também não sei. André, André, onde fica aí, hein? Em Santo André. Santo André. Vai, pega o cotovelo. Pega o cotovelo. É ali perto de Utinga, não é? Utinga? Não é pra de Tinga, não, mano. Não, não, mano, não, não, não, não, não, mano. Não tenta, não, mano. É perto daquela rua que os travestis. Santo André, que é no ABC. É. É São Bernardo, São Caetano e Santo André. Sim. Chupa, Domênico. É, perto daquela avenida que tem os travestis. Eu olho você, pô. Santo André. É, que tem na Avenida Industrial. Você conhece, ó? É, toda vez a gente passa lá, velho. Tá bom. Bora. Bora. André. O Bento frequenta ali, né? Demais, menino. Deixa a parada aí. Oi. Ah, esse frequenta, esse aí. Você só herda com PH. Entende? Quê? Não entendi. Herda com PH. Hã? O que é com PH que eu não entendi de novo? PH herda. PH herda? Herda. Pô, tá difícil. Ô, velho, tá difícil. Fala português, velho. Desenha. Você é PH Oda. Ah, ele falou você é Oda. Puta, que susto, André. Tá bom. E time, André? E tá feia a coisa, André. Tá ruim a ligação. Essa ligação sua aí. Tá ruim. Sobe o hino, mano. Ah, Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, amigão. O Campeonato Brasileiro tá praticamente decretado, aí o Corinthians ele precisa de mais 2 pontos aí pra garantir matematicamente o título. Mas eu particularmente acho que esse campeonato aí com essa fórmula de pontos corridos é uma porcaria. Eu acho que é um grande lixo. Eu também acho. Eu particularmente sou adepto do mata-mata, por isso que eu gosto de Cidade Alerta, eu gosto de ver essas coisas. Conta pra mim, por favor. Olha o mano comentando do programa, meu querido. Né, Cidade Alerta. Conta pra mim, por favor. Mata-mata, dá véio. Trabalho pra fazer, minha filha. É verdade, é por isso que eu gosto de mata-mata, velho. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Aí você gosta mais da justiça que o pontos corridos aí determina o campeão? Ou você prefere aquele campeonato que é um pouco mais legal, aí que tem finais... E tem ali, emoção. E tem talvez um pouco que mais de emoção. Pode ser injusto. Ah, mas eu prefiro, justo, no regulamento é injusto. No futebol, Mota, não tem que ter justiça, velho. Muitas vezes aí, o fato de não ser justo é mais legal. Que a justiça vai tornar, eu particularmente prefiro o mata-mata. E qual a sua opinião com relação a isso, amigo? Mata-mata ou pontos corridos? Eu gosto mais do mata-mata. Eu também, cara. Eu prefiro mata-mata, dá mais emoção. Velho, mesmo porque você quer os dois. Você quer justiça, vai pro tribunal, começa a torcer, advogado, aí é justiça. Futebol é ter emoção. Se não tiver emoção, vamos todo embora nós aqui. Ô, amigo, por exemplo, temos mais 4 rodadas aí de Campeonato Brasileiro. Chatas. O Corinthians, se ele conseguir, talvez, na próxima rodada aí, vai um empate no Rio de Janeiro. E o São Paulo, independentemente do resultado do Corinthians, o São Paulo vence o Atlético Mineiro. O campeonato acaba, cara. O São Paulo pode dar o título pro Corinthians faltando 4 jogos. Mano, eu me arrisco a dizer que se o Corinthians não aparecer pra jogar os próximos 4 jogos, ele não jogar, ele ainda assim é campeão. Porque o Atlético não vai alcançar ele. É porque o Atlético não vai conseguir ganhar todos. Eu já falei isso aí, já tem. O Mano tem razão. Se o Corinthians simplesmente fala assim, eu não quero mais. Vou excursionar pra Hong Kong. Acabou. O São Paulo vai ganhar do Atlético. Mas o campeonato já acabou, gente. Eu acho que matematicamente ainda existe uma chance ridícula do Atlético tentar garantir. O São Paulo vai ganhar do Atlético. Não sei. Ô, amigão. Não sei, não. Não sei. Ô, amigão, e com relação agora à performance da seleção brasileira? Hoje nós temos Brasil e Argentina pela 3ª rodada da porcaria também da Copa do Mundo, aí da eliminatória da Copa do Mundo. Eu também acho que é um torneio chato pra burro essa eliminatória, mas temos que disputar, né? Você viu que o Roberto Andrade falou que a seleção tinha que chamar o Pato? O Pato também é um brincadeira. Quem falou? Mas, ô, amigão, deixa eu ouvir te falar, gente. Com relação à eliminatória agora da Copa do Mundo aí, Brasil e Argentina hoje jogando lá. Qual a sua expectativa com relação a essa seleção brasileira aí? A seleção brasileira só tem o Neymar, né? Só. É ele... Na minha opinião, só tem o Neymar. É ele, segundo o Dunga, ele mais 22, cara. Mas, ó, na boa, eu vejo muito pessoal falar, porra, mas se o Dunga cai hoje, o Tite seria um belo nome, não sei o quê. Por merecimento, na boa, meu. Ó, não é que eu tô querendo torcer pra que o Dunga permaneça, não, pra que a CBF não venha babando pra cima do Tite. Mas na boa, cara, se cai o Dunga hoje, Muricy. O que, que de tão diferente o Tite conseguiria fazer com essa seleção brasileira? O que, que o Tite poderia fazer de diferente que o Dunga tá fazendo? Por exemplo, que jogador que não tá sendo... Não, jogador não, mas poderia? Esquema pode ser, né? Não muda, Domenico, não muda. Ah, muda. Esse período de entre safra e tá dose, cara. Eu acho que a questão muito aí é tempo pra treinar, juntar os jogadores, mudar, jogar junto. O que ele ia mudar, mano, é a atitude dos jogadores. Atitude, o que ele ia mudar é a atitude dos profissionais. Isso eu acho que ele ia mudar. Esses caras de seleção, não? Gente, é diferente. Não, mas com o Tite, o cara joga, o cara não vai. Não. Vai na minha. O Tite ia mudar a atitude dos caras se portarem perante a seleção brasileira. Agora, o que o Mano disse aqui, jogadores, não tem ninguém que eu sinta falta, a não ser, vamos lá, eu colocaria o Ralf, eu chamaria, se fosse eu, o técnico Ralf, mas a convocação do Dunga é justa. Mas a atitude dos jogadores perante a camisa da seleção, eu acho que o Tite ia mudar sim. Eu não sei qual a opinião de vocês com relação a isso, eu gostaria que todos se pronunciassem, mas eu penso assim, cara. O Tite, se ele chegar hoje lá, imagina o Tite hoje dando uma determinação pro Hulk. Imagina hoje tu fica o Tite à esquerda e corta dando direito. Uma determinação talvez aí pro Douglas Costa. Tu fica mais à esquerda e corta pra esquerda. Eu tô falando sério, gente. Esses jogadores, quando eles já estão na Europa, tanto é que o Rafinha mesmo, quando ele criticou lá o Douglas Costa e a galera que jogava no Shakhtar, ele falou, esses caras são tudo marrento. Esses caras são isso, são aquilo. É difícil. Se chega o Tite hoje lá... Você acha que os caras não iam respeitar, mano, o Tite? É o que eu tô falando. Se chega hoje o Tite pra dar uma determinação pra um cara desse que já tá na Europa há algum tempo, eu acho que o cara olha assim, pega e fala, velho, você é quem, mano? Eu não tô falando que é o caso do Douglas Costa, nem com esses jogadores pessoalmente, mas a sensação que eu tenho com relação a esses jogadores da seleção é de antipatia, cara. Eu tenho uma antipatia muito grande. Por exemplo, o Davi Luiz é um cara que é legal. Esse é um cara que trata bem torcedores, ele desce pra tirar foto ali. Falta jogar um pouco mais, mas o Neymar é um cara que atende os fãs. Mas tem jogadores ali que eu não preciso nem citar o nome. São marrentos. Quando desce do avião, ele põe o fone, parece que não existe um mundo do lado dele. É o mundo dele e pronto. Mas, mano, posso falar uma coisa? Isso é inerente ao atleta profissional de hoje. Os caras estão. Eu tenho visto muitas declarações, inclusive uma do Hazard, que até me apavorei. Ele falou assim que prefere perder um jogo com o Mourinho que ganhar. Os caras. Eles estão peitando José Mourinho. Eu não gosto da pessoa do Mourinho também, tá? É um cara que eu jamais tomaria um chope junto, trocaria uma ideia. Mas que o cara é competente, isso a gente não pode negar. Então, é a boleirada subestima qualquer treinador hoje em dia, mano. E não é só o Tite, não. Os caras olham de cima eles pra baixo. Eles custam mais caro que o cara. Então, chegam maiores que o cara. Então, pela ordem, ó, deixa o ouvinte falar e depois nosso amigo da categoria de base vai falar também. Qual que é o apelido dele? Íntimo mote que você deu? Ren. Mas por que Ren? Não tô entendendo. O nome dele é Renan, velho. Então, é, ó, espera aí. É vamos lá, o ouvinte primeiro, depois o Ren vai falar a opinião dele, depois o RG número 2 também. Vamos lá. Ô, mano, eu acho que o Tite ia mandar bem na seleção, sim. Acho que ele ia ser respeitado, assim como ele é respeitado no Corinthians. Também acho. E eu queria perguntar uma outra coisa. Se o Tite saísse do Corinthians e fosse treinar, por exemplo, o Santos, ou São Paulo, ou Palmeiras, ele ia conseguir as mesmas glórias que ele conseguiu, que ele consegue no Corinthians? Eu acho que não, cara. Se você desse tempo, sim. Eu acho que não, porque a identificação do Tite com o Corinthians é muito grande, cara. O Tite ele conseguiu no Corinthians ali o que muitos treinadores almejam a carreira inteira em outros clubes e não conseguem. É que o Corinthians também é um terreno respaldo, fértil. Respaldo, né? O Corinthians parece aqueles boi de reprodução, tá ligado? É verdade. Mas é verdade. O Corinthians é o Ferdinando. Por exemplo, você pega jogadores ali que no Corinthians voavam, velho. O caso do Paulinho. O Paulinho, amigão. Ele era volante titular da seleção brasileira aqui na Copa do Mundo. Jogando com a camisa do Corinthians ali, o cara fez por merecer, foi convocado. É incontestável a situação. Demorou, do Paulinho. Né? Mas... Aí, o cara deixa o Corinthians. O que acontece com o Paulinho? Vai jogar no Tottenham na Inglaterra. A única imagem que eu tenho do Paulinho é um chute torto que ele deu, que ele tentou acertar o gol e a bola saiu pela lateral. Tá certo? Depois o cara saiu e foi jogar na China, velho. Ou seja, esqueceram do Paulinho. Cara, mentira. Você pega o Guerreiro, mano. O Guerreiro era um jogador que chegou no Brasil aqui, era praticamente um indigente. O Andrés levou ele no poupa-tempo, é verdade. O Andrés levou o Guerreiro no poupa-tempo, tirou o RG, tirou o CPF, tirou o passaporte na Polícia Federal, e as pessoas passaram a conhecer o Guerreiro. O Guerreiro saiu do Corinthians, o que ele tá fazendo no Flamengo? É uma barbaridade, quanta bobagem. Ele tá namorando quem agora? Ninguém. Nenhuma famosa? Ele namora uma passista da São Clemente. Ô, amigão, se o Guerreiro tivesse um ataque cardíaco na Paulista... Na época que ele jogava no Corinthians, ele não conseguia colocar a mão no peito. Eu não aguento e deitar mais no chão, velho. Ele já seria socorrido e levado pela ao hospital. Massa corintiana. Hoje, o Guerreiro voltou pro ostracismo. Se ele tiver um ataque cardíaco aqui na Paulista, possivelmente ele vai ficar azul, vai entrar em decomposição e não vai socorrer o cara. Não, juiz, me ajuda aí. Tô errado, Ren? Não, não tá não. Mas respeito ao do Tite, eu não tava torcendo pro Brasil, mas hoje eu vou torcer como nunca. Porque tá todo mundo falando... cara tirar o Dunga, botar o Tite. Os caras com medo. CBF, é, mas é verdade, né, Dudu? Pô, tem, o Tite tem que estar no Coringão, pô. Se ele deu lasca, certo. Não, mas ele não falou antes que não sairia do Corinthians. Então, mas só pra finalizar, Domênico, ó, com relação ao Tite, a gente tá no momento sem parar. É, o André. Negócio seguinte, Domênico. Na boa, quando eu vim aqui e falo que hoje dirigir o Corinthians é muito mais negócio do que dirigir a seleção brasileira, eu sou taxado de fanfarrão. Ah, mas não sei se pro treinador mas, é, mano. Domênico, por mais que o Tite ele tenha ambição de um dia dirigir a seleção brasileira, esse não é o momento. É um momento de transição, é um momento que o presidente da CBF não consegue sair do Brasil com medo de ser preso. O atual, quer dizer, o atual não sai por medo de ser preso. O ex-dirigente, no caso o Marinho ali, tá o ex-presidente, preso, né? Tá preso. E o Ricardo Teixeira também não deixa o Brasil com medo de sair. Mas foi esperar isso aí melhorar, mano, ele só vai assumir a seleção em 2030. É que, na verdade, se você esperar isso aí e limpar essa lama toda, mano, não dá. André, mande seu abraço aí. Vamos lá, André. Estamos no momento sem parar aqui, vamos lá. Dodô, sou fã de vocês. Muito obrigado. Você é o cara mais incrível do rádio. Ouviram? Não sou mais importante de nada. Momento sem parar, vambora, vai. Não, não, mas deixa ele falar, ué. Vocês têm que ouvir pra vocês momento aprenderem. Momento sem parar, vai. Ele que falou, não sou eu que tô falando. Abraço. Jamais vendi essa imagem. É o imagina. Povo que me elegeu. É. O povo me elegeu. Uhum. É. Fala aí, queria mandar um abraço pro Eduardo, pra Elisama, e uma fera pra minha esposa, a Cíntia Santana. Cíntia? Boa. Então tá bom. Hoje ela não vai sentir, né? Sensacional. E um abraço aí também pro Paulinho aí, o meu amigo aí do Jardim Brasil. Grande aí, jogador. Reforma aí, amigão, a casa dos seus inquilinos aí, mano. Deixa a casa dos inquilinos cair, velho. Grande Paulinho do JB. Fala, né? Um abraço pro Paulinho aí. Queria fazer um convite pra vocês. Vocês gostam de comida boa. Eu organizo eventos de food truck. É mesmo? Aonde? Food Truck Arena. Vai ter nesse final de semana, sábado e domingo, no Sênis Clube de São Pedro. Vocês são meus convidados, vão comer o que eu não vão pagar nada. Nada. Boa. Mas vamos comer quem? Absolutamente nada. Vamos comer quem? O Bar vai pegar teu telefone. Ah, mas é... É de vim, é food truck. É, mas onde é, André? É um food truck do quê? Sam's Club de Santo André. Sam's Club lá de Santo André. Mas pera lá, vamos ver o que... Mas pera aí, vamos ver o que ele tem oferece. O que tem coxinha? O seu ramo. Tem coxinha, tem hambúrguer. Não, mas peraí, o seu é isso? É de coxinha? Eu organizo, mano. Ah, você é o organizador da feira. Organizador, ele manda no troço. Mas peraí, como você tá prometendo aí que a gente vai comer de graça sempre porque que você manda. Não é o dono da carreta? Não, ele manda no espaço. Mas ele chega pros caras e fala, eu preciso e é nóis, vocês pagam pra mim. Não, mas é nóis. Mas é diferente, por exemplo. O que vocês quiserem. Ah, não. Ele paga no bolso dele. Ele tá pagando, como ele vai fazer, eu não sei. Não é problema nosso, velho. O negócio é o seguinte, pera, você vai entender a situação, amigão. Por exemplo, uma coisa é você alocar o espaço, a pessoa vai lá comprar a vaga da carreta dela e estaciona dentro do espaço. Outra coisa, por exemplo, é igual o Domênico. O Domênico é DJ de festas aqui. Sim, de festas. Imagina, por exemplo, o noivo. Aliás, noivo. Amanhã está ali na overnight amanhã. Então, o noivo, ele pega e fala, ó, Domênico, você vai tocar na minha festa. Sim. Tá? Aqui isso não dá o direito do convidado ir lá e te comer, Domênico Gato. Que isso? Mas é verdade, é igual Ué, mas é verdade. Não. Tá lá pra tocar, tá certo? Sim, pra fazer meu trabalho. Fazer o seu som. Ô, cabeção, o cara tá oferecendo, porra. Você tá questionando o cara? Mas tá oferecendo algo que não é dele. Não, é que não é dele. Não é dele, você tá louco. Na verdade, é assim. Olha só. Mas obrigado. Só a nossa presença lá, a todos os food trucks. Chega assim e fala assim, eu quero esses caras daqui na minha, no meu food truck. É, aí, meu irmão, Domênico Gato, tem uma parada pra ti, gente. Eu tô com uma parada pra ti, dizer. Só a presença nossa lá já engrandece. Eu tenho uma parada pra ti, dizer aí, entendeu? Eu tô bolando uma coisa nova também. O que você quer? Chama Foda Truck. É um monte de garotas dentro do ônibus. E você vai indo, entendeu? Eu vou indo, galera. André, um grande abraço pra você, viu, meu velho? Dodô. Posso fazer um merchan? Já de novo? Vamos lá. Ah, que beleza. Mais um. Belinha Bozano, me garante um barbeado fenomenal. Aí foi, né, mano? Ganhou. Nossa, vai participar da feira lá, bem barbeado, hein, velho? É verdade. Bem barbeado, mano. Boa, tá isso aí, mano. Obrigado pela audiência e pelo convite. Aí iremos sim, viu? Falou, meu velho. Sou fã de vocês, sucesso obrigado. Sempre. Abraço. Obrigado, mano. Falou, man. Valeu, tchau, tchau. É o momento sem parar aqui do Estádio 97.3. Ouvintes na sequência, vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Olha o Azulão tocando, tem mais um vídeo pra participar aí. Alô? Alô? Quem fala? Alexandre. Fala, Alexandre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Américo. Que beleza. Tranquilo, Alexandre do quê? Alexandre. É Alexandre Tadeu Coelho do Nascimento. Tadeu, abaixa um pouquinho isso. Abaixa um pouquinho o volume. Só um pouquinho. Opa, beleza. Pra... Alexandre Tadeu Coelho do Nascimento. Tá bom. Quantos anos você tem? Tenho 34. 4. RG número 2. Hoje é RG número 2. 3.4. Hoje. Não, hoje é diferente. Vai. Eu tô aqui... Pensando no quê? Pensativo e na expectativa. Do quê? Do quê? Estamos aqui com a galera do... De quem? Do banco Honda aqui. Honda? Tá aí Banco Honda? É. E sabe o que eu soube? Ah, o que é? Vai. Que na linha nós temos o Tadeu. Sim. E eles estão dando brinde pra nós. Ah! Tadeu e tá dando, entendeu? Tadeu e tá dando, velho. Uma moto pra cada um. Gente, chegou, tá lá na garagem, velho. Aquela outra vez eles falavam, não, vamos vir outro dia e a gente já estabeleceu. Usa Bozano, que é tudo bem barbeado. Tá na moda a barba lá na Honda, hein, velho. Eu lembro desses caras aí com aquela música da Rosana que tinha. Olha o que você vai falar. Música da Rosana. É patrocinador, velho. Olha o que você vai falar. Porque quando ela ia lá no cassino do Chacrinho, não tinha aquela música lá que ela cantava? Qual? Um animal que ronda. Assim. A luz foi do luar. Você lembra a cara da Rosana, Domingo? Que lembro. Era grande. Parecia. Olha, as bochechonas. Olha, não cabe na televisão de 52 polegadas, né? É. Parecia um leão inchado. Ó, a Rosana, Domingo Gato, se você pusesse uma redinha entre as orelhas dela, tava jogando um ping-pong na cara dela. Tranquilo. Isso, mano. A cara dela parece uma mesa de ping-pong. Vocês estão loucos, né? É uma barbaridade a cara da Rosana, velho. Você não vai pro céu. Me ajuda aí, ô. Mandar um abraço aqui também, Domenico Gato, pro pessoal aí do grupo do WhatsApp, aí o Vai Corinthians, o Marcelo Alimari aí, o Flávio Longo, todo mundo tá ouvindo a gente aí. Obrigado. Isso não é fanfarrão pra você. Se é do Corinthians, não é grupo, é quadrilha do WhatsApp. É outra coisa. Não vem com esse papo, não. Ah, não. Que isso aí? Olha lá. Tem um animal que ronda aí, escuta. Muitas pessoas foram confeccionadas com essa música. Foi. Ah, não foi não, viu? Não, ah, foi. Nossa, essa música não, é muito chata, velho. Mas a mulherada adorava essa música. Ah, gostava da novela, não da música. Eu gostava da música. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora. Olha. Um animal que ronda. Verdade, tem razão. Muito chato essa música. Um animal que ronda. É um bicho que anda de moto. Esse da música é um animal que ronda. O Portuga é um animal que ronca. É diferente. Ronca. Sabe por que ele sabe? Porque lá no quarto da mãe dele, eu acordo ele lá no quarto dele. Eu ronco lá no quarto da mãe dele, ele acorda esse bicho. Segue o jogo. Minha mãe não gosta de gordura. Ela gosta sim, você que não sabe. Ela gosta sim. Minha mãe gosta de picanha, moto. Ela gosta sim. Silêncio. É um momento sem parar, mano. Alexandre. Oi. Qual que é o bairro que você mora? Pô, cara, é um prazer falar com vocês. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo. São José. Você sabe que eu trabalhei muito tempo aí, né? Tem uns guri lá, Tem uns filhos lá, né? Tem uns guri lá. No programa Teste de DNA. Eu morei aí. Olha o cara falando, pai, é você? Quase 2 anos e pouco, hein? Ele falou, pai, é você? No rádio. Ô, Domênio, no rádio assim, parabéns ao seu pai. Quantos anos tem o Alexandre? 34. Não, Domênico dava. Com 19, você já abre, velho. Você tá brincando com quanto? Com 23? Você dava pra você. Você na matinê, pô. 34? Pode ser, mas com 17 você já. Não, como não? Perdeu 17. Quantos anos você tinha? 49, pô. Não, tá ali, velho. Faz só uma conta, 15 anos. Com 15 anos você já não. Já, já faz tempo. Mas com 15 anos você já trabalhei lá, eu tinha acho que 20, 21. Mas com 15 anos você já tinha quebrado a filmografia. Mas ó, tem uns molequinhos que fica lá no pátio, lá em Aparecida, uns carequinha lá, que olha... Eu nunca trabalhei. Vai espalhando, velho. Eu fiquei sabendo que lá é a cidade que mais consome café, então. Alexandre, e o time? Qual o time? Ah, o time é o Coringão, né, velho? Vai, Corinthians! É nóis, mano! É nóis! Bora, abrir o presídio hoje. Vai, Corinthians! Ó, amigão! Fala aí, meu querido. Meu querido não dá, hein? Você é falso, hein? Você fala, meu brother! Melhorou. Amigão, você teme a saída do Tite num possível insucesso do Dunga nessas próximas duas partidas da seleção brasileira? Então, cara, na verdade eu acho que não ia adiantar muito agora, não. É que nem eu tava ouvindo aí os ouvintes falarem aí, eu acho que, na verdade, tem que manter aí o plantel, infelizmente, né? Eu acho que desde o início, eu acho que os times perderam aquela sensação de quando jogava anteriormente, antigamente, contra o Brasil, falava, puta, quando os caras faziam... Quando o Brasil tava ganhando de 5-0, os caras faziam um gol, os caras comemoravam, entendeu? Eu era daquela época, assim, que eu assistia o jogo e falava, os caras tremiam de qualquer jeito. Hoje em dia, inacreditável. Eu acho que eles não temem mais o Brasil. É, mas eu acho que eu não mexeria não, mano. Eu acho que eu deixaria ainda. Eu acho que esperaria a próxima rodada aí pra ver o que, que vai acontecer, entendeu? E, Alexandre, eu acho que nessa da Argentina eu acho meio complicado. Mas assim, que eu acho, assim, é o amor. Assim, amor à camisa, eu acho que os caras, infelizmente, não têm. Pode ser que alguns tenham e tal, mas antigamente eu gostava disso aí porque era assim, era uma... Era muito... Era fervoroso jogar contra o Brasil, entendeu? Mas sabe o que acontece, Alexandre? É o seguinte, quando tem uma parada na vida, que eu penso assim, quando você perde o respeito e credibilidade, pra você recuperar, cara, é uma coisa muito difícil. O Brasil já tinha aquela fama antes da Copa do Mundo, quando o Ronaldinho Gaúcho subiu no palco lá, com o celular na mão, dando risada nas Olimpíadas, que era terceiro lugar. É uma falta de credibilidade, de comprometimento do jogador brasileiro em si. E essa derrota de 7, isso que fizeram, eles não sabem o tamanho do mal que isso causou ao futebol brasileiro. Você recuperar a credibilidade depois de tomar um 7 numa semifinal da Copa do Mundo em casa, cara? É um negócio de um tamanho, que eu não sei não se é Tite, se é uma Olimpíada que vem agora, porque o brasileiro vai pensar, vai querer ganhar. Você vai ver, quando chegar perto da Olimpíada, vão dizer, é o único título que o Brasil não tem, é Brasil. É... E não, se não ganhar, vai de novo colocar o nome meio na lama. Duvido que faça um vexame pior que fez na Copa. Mas é uma missão, cara. É difícil, viu, velho? Muito difícil. Não, com certeza. E uma coisa que eu acho também é assim, né, a gente, né, fala país do futebol, tudo mais, né? Mas assim, pô, a gente já deveria, desde o início, né? Fazer como a Alemanha faz nos times lá. É, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na Bundesliga, tanto a Bundesliga 2 como a Bundesliga 1, todos os times, assim, tem que passar uma informação para um determinado setor lá de financeiro, que assim, eles têm que pagar o salário de 12 meses do time inteiro, entendeu? Tem que deixar reservado esse dinheiro. E assim, na verdade, começar a pensar de uma forma que, pô, se é um país do futebol, acho que tem que começar, desde o início ali, começar um negócio direito, entendeu? Não começar essa palhaçada que tá, entendeu? De, enfim, a crise tá aí, mas assim, tentar melhorar essa, de certa forma, assim, um modo de pensar e agir, principalmente da parte de diretorias aí, né? Mas o que tá realmente pegando, eu não acho que análises, ela... possa ser tão simplista assim. A gente tem uma série de circunstâncias que você tem que analisar e pesar. Por exemplo, situação política da CBF, né, que é ridículo, é estranho, né? Aí você tem, e isso vai passando para dentro de campo. Tomou de 7 numa Copa em casa, nada foi feito até hoje, nada está sendo feito com relação a corrigir isso. Agora, com relação ao time e ao que foi colocado, por exemplo, se o Dunga cai e vamos supor que a bola da vez seja o Tite, é diferente, a situação é diferente. O Tite, quando você enxerga o Tite em um time, o Tite chega nesse time já com os jogadores colocados lá, entendeu? E quando você fala em seleção existe todo um glamour, existe todo... E mesmo, né, na derrocada, mesmo aí todo ferrado, todo sem moral, mas ainda é aquela coisa, é uma seleção, né? Os eventos, as competições, elas são top. Então, quando o cara chega numa seleção, ele é quem vai convocar os seus jogadores. Então, por exemplo, quem pode garantir que o Tite iria convocar o Hulk? Não sei se o Tite gosta do Hulk, né? Não sei se o Tite gosta lá do... Mas se não for o Hulk... Dani, não, pode quem que... não podia sim, contratar mas... aquele atacante Afonso Alves lá? Não, mas, pelo gente... Pelo amor de Deus. Só o jogador RG que não está sendo convocado não, mas... que poderia ir. Não, mas só para concluir, mano. Eu não sei. De repente o Tite, ele poderia ter, assim como descobriram o Hulk, ele pode ter uma manga de camisa aqui no Brasil. Ele pode levar um outro. Ah, eu discordo, entendeu? RG, eu acho que... Agora, ele... Entre a safra tá doce. Ele, né? É lógico que ele teria moral, sim. Né, ele e qualquer um outro que seja técnico da seleção e que faça a convocação, os caras estão com eles, independente do grau de comprometimento, mas os caras estão com eles porque foram chamados por ele, foram convocados por ele, entendeu? Olha, essa é a diferença. A comparação que eu faço hoje do Tite no Corinthians e o Tite talvez assumindo a seleção brasileira é você estar na rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, tá certo? É uma estrada boa. E tem a ver, vai, vamos é lá. É uma reta. É bem sinalizada. Pior que eu tô nela ainda. A placa, parado, então, a placa aí tá 120, velho, mas ninguém anda 120 na Bandeirantes, é quase batendo lá no 200, igual o Domênico faz. Só que o Domênico faz na Paulista, você não anda 200. Você tá louco? Não, mano. Você respeita. Ah, lógico que respeito, tá louco. O Corinthians tá na Bandeirantes, Domênico, tá certo? Pôr do sol, estrada bonita. Mas não prossiga esses planos, tranquila. Aí você vê tipo uma placa assim, ó. Aquela laranja, sabe? Que é bem improvisada mesmo. Laranja. Assim, laranja, assim, ó. Desvio. Desvio. Certo. Você vê lá, desvio. Aí você olha assim, de relance, é uma estrada sinuosa, Domenico Gatto. Esburacada. Uma estrada esburacada. Uma estrada de terra. Cheio de boi na pista. Você olha do lado assim no canteiro, tem um cadáver que no mínimo tá baleado então lá. Então vamos descobrir quem é que matou esse cadáver aí, Beto. Tá certo? E ajuda então, aí. É, cê, óbvio que você tem a opção, talvez ali, falar, vou entrar aqui porque eu gosto de desafios, velho. Ah. Quero fazer aqui um off-road com o meu carro. Tá, você entra lá numa estrada esburacada, numa estrada mal sinalizada, uma estrada perigosa. E uma estrada que, teoricamente, você não vai estar ganhando absolutamente nada em estar nela. A não ser se expor ao risco. Eu acho que o Tite, nessa situação, ele tem muito mais a perder do que a ganhar assumindo o comando da seleção brasileira hoje. Primeiro, eu acho que o técnico que assumiu a seleção brasileira hoje, se o Dunga cair, não será o técnico da próxima Copa. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, o que prevalece é a política. Não só no Brasil, mas em muitos momentos aí o que prevalece é a política. E os resultados? Não, mas a política prevalece. Por exemplo, o que você indica, talvez, qual foi o motivo para terem colocado o Sandro Mirahit para apitar a Copa do Mundo aqui representando o Brasil, sendo que ele viveu uma péssima fase. Então, querendo ou não, eu penso assim. O Tite hoje, saindo do Corinthians, que é um time estável, é um time que ele é idolatrado pelo elenco, pela diretoria, pela mídia, é um time que tem uma estrutura fantástica, é um time que tá, não vou dizer que tá com tudo em dia, porque o Corinthians ainda tem algumas dívidas que precisam ser quitadas, mas é um time que tá mostrando predisposição em arcar. E potencial em arcar. Tá certo? É um time que tem tudo para faturar o que faturou esse ano, o ano que vem. É um time estável, talvez seja o time hoje mais estável do futebol brasileiro. Então, querendo ou não, acho que o Tite, se ele faz essa troca hoje, não é depreciando a seleção brasileira não, cara, mas hoje a seleção brasileira, o que restou foi uma camisa pentacampeã, e o Neymar com exatamente potencial de craque. Mas já aí, mano. Eu, particularmente, se fosse o Tite, eu não faria essa burrice. Mas já aí, mano, vamos. Você. Ah, ninguém você, tá dizendo mas, que o Tite vai fazer, mas, né, mas mano? A gente tá não, colocando gente tá numa condição. Calma, mas você é uma tá pensando de exemplo. Você tá pensando na cabeça do Tite. Agora, penso com a cabeça da CBF. E, sinceramente, não tenho corintianos isso como crítica, mas eu penso. Se o Tite for treinador da seleção brasileira, não vai mudar muita coisa nos jogadores e também não vai mudar muita coisa no jeito do Brasil jogar. O Tite é um cara que compacta time, que sabe animar, que sabe motivar, mas não é lá um grande criador de jogada. Ele é um cara que sabe triangular, sabe compactar. Vai mudar o quê? Pra CBF, a seleção brasileira seria vista com outros olhos. O Corinthians é a maior torcida do Brasil ou mais, miseravelmente, a segunda maior do Brasil. Então é o seguinte, mano, o torcedor do Brasil veria a seleção... A torcida do Corinthians é a segunda do Brasil. É a segunda do Brasil. A primeira é formada pelos anti-corintianos. Então, aí, mano... Só pra terminar rapidinho. Aí, o torcedor veria a seleção brasileira com outros olhos. Eu acho que até não mudaria muita coisa, taticamente, tecnicamente, não tem jogador. Seria o trabalho, seria bem parecido com o Dunga. Só que a aceitação com o Tite, treinador campeão, muito campeão com o Corinthians, treinador muito vinculado ao Corinthians, as pessoas veriam a seleção brasileira com uma outra simpatia. Isso ia melhorar muito para a CBF tendo o Tite. E o problema não é a aceitação de quem vem, é a rejeição de quem tá lá. Fala, Alexandre. Então, porque assim, o que eu penso também, assim, né? Antigamente, né? A coisa de 1994, 95, aí, pô, os caras acabavam de treinar, cara. Os caras ficavam treinando lá uma hora e meia, ficava colocando barreira lá, treinando falta, entendeu? Hoje em dia, o que o cara faz? Deu o horário dele, pega o celular, meu, tira a selfie. Não tem a dúvida. Entendeu? Então, assim, ele não tem um comprometimento, assim, que antigamente, pô, cara. Antes, pô, você via Marcelinho, você via, por exemplo, o Alex. Pô, ia bater falta na meio da lua, você falava assim, pô, é gol, cara. Perigoso, entendeu? Né? É perigo de gol, ali, né? Entendeu? Hoje, pô, você ficava, falava, meu Deus do céu, onde que esse cara vai bater a falta ali? Porque você sabia que era uma falta perigosíssima, que era como se fosse um pênalti. Hoje em dia, você vai pegar um cara, vai bater, você não sabe quem que bate. Então, assim, hoje já não tem identificação, né, com o time já, alguns jogadores. Mas, assim, eu acho que, assim, é comprometimento mesmo. Hoje você pega aí um time do Brasil aí, pega aí cinco jogadores. Fala pra mim, três anos, quatro anos agora que se passaram do Campeonato Brasileiro, fala pra mim três jogadores aí que estão no auge da carreira. Só Neymar, qual o outro, assim? Douglas Costa não jogou no Grêmio aí um tempo aí pra gente, lógico, justificar ele, que joga bem pra caramba, que eu acho que é um puta jogador, assim. Mas, assim, você pegar assim, ó, fala pra mim, em três, quatro anos que se passaram agora, fala pra mim cinco jogadores que jogaram bem no Campeonato Brasileiro, assim, que merece a seleção brasileira hoje. Não, não tem, você tem razão. É difícil. O Coutinho, entendeu? Jogou muito pouco tempo no Vasco. Pra mim é um grande jogador. Pra mim, Coutinho, na minha opinião de futebol, Coutinho é melhor que o William e que o Oscar juntos. Só que, infelizmente, vive machucado. Mas é um jogador que jogou muito pouco aqui no Vasco. É um puta jogador. Mas esse não tem mais disso que você falou mesmo. Não tem mais mesmo. Antes do Ren também dar a opinião dele com relação a isso aí também, ó. O William Lin tá te mandando um abraço, Domênico Gato. Ah, o japonês, lá. O pessoal do Projeto Abraço aí, também. O chinês, um abraço aí pro William Lin aí, toda a galera do Projeto Abraço. Fala aí, Ren. Grande William Lin. Fala aí, Ren. Parceiro nosso. Ô, mano. Oi. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Por exemplo, fala, agora Ren. O time da seleção brasileira. Você não acha, assim, que, por exemplo, o Dunga poderia, por exemplo, pegar como base ali, vamos dizer assim, coloca o Cássio no gol, coloca dois zagueiros do Corinthians ali e um cão de guarda ali. Pelo menos assim, pra ele ter pelo menos uma espinha dorsal ali, pra iniciar esse novo projeto dele aí, de jogadores, não sei quem que ele vai escolher. Mas enfim, eu acho que pra eliminatória, assim, ele não tinha que ter pelo menos uma espinha dorsal ali pra iniciar e pra fazer acontecer a seleção brasileira? Olha, pra falar a verdade, cara, é que aí, se eu disser o que eu quero dizer mesmo, aí vamos falar, mas você acha que é patrocinador, o patrocinador pesa muito nisso. Velho, na boa, se o Dunga fosse um cara inteligente e se o Tite fosse realmente o treinador da seleção brasileira, o Dunga poderia falar: Tite, eu gostaria que você me auxiliasse, vou te convidar pra ser meu auxiliar técnico aqui, porque eu não quero pedir demissão, que eu não quero perder essa boiada. Tá certo? Deus fosse o Dunga, eu faria isso. Você ia falar um me ajuda aí. Fala, me ajuda aí. Escreva aqui quem são os convocados que você quer contar aqui pra defender a seleção brasileira. Eu, se sou o Tite, eu convoco todos os jogadores do Corinthians pra disputar as eliminatórias e o Neymar. O único jogador fora do Corinthians seria o Neymar pra ser reserva do Malcolm. É o quê? O Neymar não vai ser reserva do Malcolm. Domênico, precisa encerrar, Domênico. A seleção brasileira pra próxima Copa do Mundo. Ai, tem uma hora que tem que parar, Domênico. O Corinthians classificaria a seleção brasileira pra próxima Copa. Meu Deus do céu. Talismã, ia ser o talismã então, Neymar. Se o Corinthians pega a seleção da Argentina hoje, o Corinthians dá um tapa na cara da Argentina lá dentro de Buenos Aires. Olha a cara do Ren. Deixa o Ren falar e encerra, vai. Mas, ó, amigão, eu gosto dessa ideia, principalmente porque o Brasil... Da minha ideia? Não, da sua ninguém gosta. Só a mãe do Malcolm gostou da sua ideia. Não é ideia. Ah, é pro inferno. Da ideia de mesclar os jogadores de um time que tá dando certo, porque as seleções fazem isso. Por exemplo, a Alemanha é o Bayern. O que não tá no Bayern, eles vão lá e contratam e trazem pro Bayern. No Brasil se fazia isso. Então, também, o Barça até a Espanha, e assim a Juventus é a seleção da Itália. Acho que é válida essa. Santos, Botafogo, Palmeiras, sempre. Exatamente. Entendeu? São Paulo. Não, eu sou da seguinte forma, eu não tenho nada contra o Jefferson, goleiro do Botafogo, entendeu? Não tenho nada contra ele, assim. Mas eu acho assim, hoje em dia, você não tem um goleiro ali que. Vamos dizer assim, que passa confiança pra você, infelizmente, a gente não tem. Entendeu? Um cara que fala assim, puta, esse goleiro aí, se precisar ali aos 90, estamos na prorrogação, e agora? Preciso do cara. Então é difícil, entendeu? Mas eu acho que hoje, mesmo o Cássio sendo, tipo, meio grão, meu, eu acho que vale a pena, cara, colocar ele lá. Mas, entendeu? Velho, goleiro, o problema do Brasil é o seguinte, nós temos pelo menos uns 6 goleiros no Brasil que são nota 7,5. Nenhum deles é 10. São todos bons, eu concordo com você. Eu acho que o Vitor é muito bom, o Fábio do Cruzeiro é muito bom, o nosso querido e bravo até do Fluminense é muito bom jogador, o Cavalieri, o Praza é ótimo, o Cássio também é muito bom. Mas aquele cara, aquela fase que o Brasil tinha, Marcos, Rogério e Dida voando, não vai ter mais. Exatamente. Entendeu? É isso que você falou, eu concordo plenamente. São todos bons, mas nenhum eu apostaria no mais jovem. Quem é o mais jovem? Aliás, hoje, são todos bons eu goleiros, acho que a seleção pós 7-1 teria que estar pensando no futuro e apostando na molecada. Traz a molecada, vai apanhar? Vai apanhar de grandes seleções? Vai. Mas tinha que apostar. Porque que renovação é essa que o Ricardo Oliveira não ataca? Não, então, pra mim ele não ataca, eu colocaria o Gabigol, entendeu? Coloca o Gabigol lá, o moleque, pô. Uhum. O moleque arrepia junto lá. Tá com o Neymar, entrosamento. Exatamente. Querendo ou não, vai ter, Lucas, entendeu? Lima. Ô, Alexandre, bom, estamos num momento separado. Obrigado, você, mano. Quer mandar abraço pra alguém? Vamos, rapaziada, queria agradecer, olha, eu trabalho em Cotia, ali na Granja Viana, ali. Venho pra São José ouvindo vocês aí. É uma satisfação imensa de sempre estar falando. E outra coisa, foi a segunda vez que eu tentei ligar. Aí eu falei, puta, hoje eu tô aqui na Ayrton Senna aqui, vou parar o carro. Vou tentar ligar e conseguir ligar agradecer demais. Pô, gosto de todo mundo aí. Obrigadão, velho. Obrigado, Dominicão aí, imparcial. Como é que é? Não entendi. Ah, não. Como é que é? Não, eu não ouvi. Marcial Domênico aí. Ah, pô, cara, pego bem pra caramba com vocês. Mandar um abraço pro Sombra, pro Rude, pra todo mundo aí, cara. Ó, ouvinte, é ouvinte, esse cara é consciente demais. Ouvinte que entrar e começar a falar essa mentira agora, eu vou tirar o cartão tapa na camurça. Eu não vou dar mais cartão tá certo, tapa aí, na camurça. Aí. Aqui, ó, ninguém precisa ter o tapa na camurça, não. Não também, precisa mentir, cara, não. Caramba, o ouvinte gosta e o ouvinte tem que falar a verdade. A verdade. Ó, sem parar, vai, tchau. Falou, obrigado, não, velho. Só posso falar o... Você deve tá falar, deve falar. Pode. Pô, só a linha Bozano nos garante um barbear fenomenal. Ô, oh, mano, ganhou um kit top da Bozano, mano. Não, tá. Valeu, rapaziada. Manda por FedEx pra mim aí. Tá. Eu vou falar com você. O diretor da Record tá perdendo tempo, porque eu acho que quem abriu o Mar Vermelho lá do Moisés foi você. Eu? Não é possível, os caras tudo dormindo com o gato. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Você empaixou a onda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Desculpa. Foi ele, RG. Foi ele que, pum, e colocou o extintor lá também. O Moisés colocou o extintor na gravação e abriu o Mar Vermelho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Última coisa também que eu queria falar de técnico. Se o Tite fosse pra lá também, eu acho que o melhor técnico pro Corinthians, pra não perder o ânimo ali, seria o Cuca, cara. Por respeito, meu conhecimento. Mas vamos pensar nesse nome. A gente vai pagar direitinho, a gente vai. Tchau. Abraço, valeu, velho. Falou, velhinho, um abraço. Tchau, valeu. Impressionante com essa dor de cotovelo de vocês. Momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Alô? Alô? Quem fala? É o Rafael. Oi. Sai do Viva Voz, por favor, Rafael, porque senão fica agora. Um momento difícil. É, olha daqui a pouco o Rafael William da Fazenda. Não. Olha que bonitinho. Ele não tá na Fazenda. Olha, ele é a barba. Rafael do quê? É Rafael com PH, Rodrigues e o Benzinha, Rodrigues Barbosa. Ainda bem que aquele... Olha, ainda bem. Cifo! Você é Cifo! Barbosa não tá aqui, trouxa! Aliás, eu só queria falar boa noite pra vocês. Boa noite, que é Neila. Barbosa não tá aqui. Aqui é Neila, boa noite. Esse é o personagem que eu fiz no TV Pirata. Realmente foi um sucesso, né? Mas também não tem mais nada. Mas era bom, mas eu fiz o Vlad no Vamp. Também eu fiz tem muitas mais coisas nada. Boas na televisão. Boa. Eu trabalhei com o Marco Nanini. Você trabalhou com o Nanini? Não trabalhou, eu trabalhei. Nossa, você fez aquela peça de teatro 50 anos. É uma VAP, lembra? É boa peça. O Segredo de uma VAP. Assistir é boa peça. O Mistério. Eu era o Vlad, mistério lembra? De Irmã VAP. De Irmã VAP. E aquele da bolha, como é que era? Da bolha, eu era. É o bolha. Eu ficava dentro de uma bolha. Eu via dentro de uma bolha. Uma pessoa. Falar em bolha, desejar boa sorte aí a Marília Pera, que está internada. Verdade. E grande respirando com dificuldade. O Marcos Chancho Beleza. Caramba. Essa é uma grande atriz. Né? Grande atriz, ótima atriz. Que pena. Ô, Rafael. Sim. E quantos anos você tem? Eu tenho 29. RG 2.9 é legal? Hoje. Hoje? Pra ele? É. Isso. Só um recadinho. Barbosa Cecipo. Sensacional. Chupa, Barbosa. Sensacional. Barbosa. Essa foi boa, hein? Mas, vai, vamos lá. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Parque Novo Mundo, bairro do Caminhão. E haja caminhão, hein? Oba, Parque Novo Mundo não é... Morou aquele, perto do Nipo. Atrás da segunda praça, filho. No Zona... O Nico lá, lembra do Nico? Matinha, é? Nipo. Nipo brasileiro. Nipo brasileiro. A quadra do Blindex aí, em frente à padaria do Português, onde o filho chora, a mãe não ouve, viu? Bicho pegava. Ah, eu morei ali embaixo da Dutra, amigo. É bom, velho. Legal, né, velho? Mas é um trouxa, né? Não fala sério, velho. Eu vivi muito tempo aí. Oba, onde eu joguei bola lá? Lá? Lá não sei. Tem a quadra da Blindex. Só tem o Blindex, velho. Eu joguei na quadra da Blindex, amigo. É assim. Ali pra jogar, né? Incrível isso. Rafael, qual o time que você torce? Vamos lá. Glorioso Alvinegro Praiano. Ah, esse, hein? Boa! Tá vendo? Ô, Barbosa! Barbosa! Ô, Barbosa! Manda! E aí, velho, e o Peixe? Você esperava esse sucesso todo em 2015? Ó, RG, acho que como assim, uma grande parte da torcida do Santos, eu não tinha tanta esperança. Eu tava receoso. A única certeza que eu tinha do ano é que a gente não ia cair. Porque o time do Santos caía, você tinha qualquer? Nunca vai existir na história da Terra. Não ia cair. Ah, que não ia cair. Isso não tem como. Time grande não cai jamais. É, mas exatamente. Que beleza. Foi um, o começo do ano foi complicado. E a quem você atribui aí, em termos de porcentagem, essa reviravolta aí? A diretoria, ao técnico, aos jogadores que ficaram lá e seguraram a onda? Quem tem a maior a maior responsabilidade aí? Eu acho que antes do jogador, a maior responsabilidade que pra mim foi o Dorival. A chegada do Dorival, o divisor de água desse, do ano do Santos. E o Dorival, ele conseguiu fazer todo mundo jogar, né? Até o Marquinhos Gabriel, que não era unanimidade, que tava lá porque sabe Deus por quê que ele foi parar no Santos, o cara tá voando, né, no, nesse final de campeonato. É verdade. Sem contar o Lucas Lima. O que o Lucas Lima tá fazendo no Santos é coisa absurda. É, eram jogadores que estavam lá, sim, e que estavam devendo, né, cara? Praticamente devendo. E, de repente, ó, o próprio Gabigol, né, que tava ali já um tempinho e também... Tava meio queimado com o Marcelo. É, sempre naquela coisa de vai, não vai, vai, não vai. Poderia ter saído ano passado, né, gente? Já ia sair pela porta do fundo, né? Então, Lucas Lima, Gabigol, o Marquinhos, até o Beto Berola, o Neto Berola deu uma melhoradinha ali, velho. Quem gosta muito do Neto Berola é meu amigo Lélio Gustavo. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. É, o Santos melhorou muito de rendimento quando um jogador entrou no time. Chama Thiago Maia. Sim. Por quê? É um cara que dá equilíbrio ali na cabeça de área e dá liberdade pra esses moleques virem com velocidade. O Thiago Maia é um volante, é claro que eu não vou comparar ele com o Ralf, porque o Ralf tem uma carreira já consolidada e o Thiago tá começando. Mas é o fator preponderante. Mano, o Thiago Maia joga bola. Eu sei que você tá zoando aí. Mas o moleque não, é bom. Não. Ele é bom de bola, esse moleque aí, hein, Thiago Maia. Mas não é entrou. Aí é mérito total do Dorival Júnior. É que com o outro ele não jogava. Ele conseguiu acertar o lateral esquerdo, ele jogar o Zeca ali. Mesmo o destro conseguiu colocar ele bem na esquerda. É, ele conseguiu colocar o Thiago, achou, né? Na época do Marcelo Santos, que era o volante insistia, do Santos, era o Batatinha. Ele insistia com o Batatinha. O Batatinha dava 8 passos pra botar um do Thiago Maia. O Batatinha tava tropeçando no calção. No calção, né? Não dá, né? E realmente não dá. E acertou, encaixou e fez o time encaixar. Agora, você, que você acha? Nós vamos chegar a Libertadores. Você acha que vamos chegar via 4 ou via Copa do Brasil? Olha, eu acho que vai acabar chegando pelos dois. Eu até estava falando hoje no trabalho sobre isso. Se a final da Copa do Brasil tivesse sido essa semana e a semana que vem, eu acho que a gente ia chegar pela Copa do Brasil. Mas como a final vai demorar um pouco ainda, são 3 jogos, 2 jogos que ainda vai ter do Brasileirão, eu acho que o Dorival não vai aliviar o Campeonato Brasileiro, não. Eu acho que a gente vai acabar chegando bem pelos dois. É, eu também penso que não, porque em nenhum momento e até agora ele não aliviou, né? Ele vem trazendo o grupo aí focado na... E tem que ser, né? Porque você não tem garantia nenhuma pela Copa do Brasil e não pode abrir mão apostando só no brasileiro. Quer dizer, se você tem as duas vias, você tem que apostar nas duas. Não tem como, né, cara? Também acho. Até que uma das duas você tenha a confirmação. Exatamente, nem contra o jogo do Corinthians, que pra mim foi o jogo mais difícil da Copa do Brasil até agora. Ele poupou nem antes, nem durante os dois jogos. Eu acho que ele não vai aliviar ninguém, não. Ô, Joe, a questão é a seguinte, mano. Você tá pronto pra receber o Ganso de braços abertos ou não? É isso. Ah, é verdade. Isso aí é historinha pra desestabilizar time. Tá? Deixa pra time pequeno, deixa pra você ficar falando desestabilizar? De Ganso. O presidente do teu time falou que quer, ô Mané. Ele tá falando que quer, sei lá por quê. O Ganso, ele não pisa mais na fila. Ué, não pisa. Você que dá a canetada, velho. Você que faz o contrato. É ele. Se ele não quer, não vai. Acabou. Pronto. Ué, eu tô falando que o presidente do Santos disse. Não, mas ele disse lá atrás. Agora ele não tá dizendo nada. Você que tá dizendo. Ué, a Maitê Proença, RG, se ela quisesse sair com você duas semanas e quisesse sair hoje, você vai falar, não, eu queria duas semanas atrás. A Maitê tem que fazer o que ela prometeu, só tirar a roupa. Você tá sabendo aí, quando que vai ser esse troço? É, no último jogo. Ah, no último? É, ué. Fechar? É, mas já foi também, Maitê Proença e Suzana Vieira, o que muda é o olho verde. Ô, velhinho, o quê? Tá bem, tá você. Bem, tá você pra caramba, você. Vou falar um negócio aí. Meu Deus. Velhinho, quem é que você não gostaria de ver saindo do Peixe em 2016? Marina Rui Barbosa, o Lucas Lima. Não tem como não deixar. E também agora eu tava preocupado com a saída do Thiago Maia. O final do Portuga também. O time melhorou muito de produção com o Thiago Maia. E o time tem que ter aquele volantão bom pra segurar a defesa. Eu não gostaria de ver o Thiago Maia nem o Lucas Lima saindo. Tá certo, velhinho. Eu não acho que vai sair. Eu acredito que o Lucas Lima ainda, se a gente beliscar Libertadores, ele fica pro ano que vem. É, ele é um cara, pelo próprio comportamento dele, só se for realmente uma baita de uma proposta, né? Mas ele não é esses caras que é avexado para ir para fora, não. A janela, né, para jogadores do Santos é no meio do ano que vem. É, irmão. Então acho que ainda dá. Janela não sai. Dá para segurar uma onda legal. O aí. Wagner Ribeiro, que é o agente do Lucas Lima, já falou. É no meio do ano que vem. Esse agora não vai sair. É isso aí. Ô, Mota, mas o que o Wagner Ribeiro fala não se escreve, né? Escreve sim. Ele falou tanto do Neymar e foi. Não, mas eu não sei. Eu não. Assim, de tem que tomar cuidado porque. Eu não acredito nele. Né? Tem que tomar cuidado porque ele é um dos caras que comanda o futebol, na verdade. Né? É isso aí, velhinho. O que mais você gostaria de dizer? Suas considerações? Vamos lá. Só isso. Agradecer demais por vocês estarem no ar. Vocês, graças a Deus, são pagáveis. Obrigado. Boa, pagáveis. Boa. Acho pagáveis. Que o Zé tá ouvindo acho hoje. Acho que já aumentaram amanhã tá também. Manda pagar mais. Boa, boa, velhinho. Ah, que beleza. Obrigado e, ô, Dodô. Oi, meu velho. Só um minutinho. Só um minuto. Antes que eu esqueça. É. Manda um tapa na camurça. Mas pra minha esposa. Mas você vai falar que o Domênico deixa é impagável? Deixa ele falar o que ele quer. Deixa ele falar o que ele quer. Deixa o Dodô em paz. O Dodô é meio maluco, mas. É nóis. Obrigado pelo meio maluco. Obrigado. Domênico maluco para chefe de rebelião. Sou total rebelião, maluco, velho. Só, só pelo meio maluco você vai ganhar o cartão tapa na camurça. É mais ou menos assim. Só porque o RG falou que você vai falar. É mais ou menos assim. Essa noite o chefe de rebelião, Domênico maluco. Eu? Eu sou o cara mais. Não, só dá pra mim, aí, por favor. O Domênico é o cara mais imparcial da rádio. Enganaram você, gente. Tá vendo? Sacaneou, tá vendo? Sacaneou. Primeiro tapa da camurça. Gente, ele é. Eu podia ligar e não falar. Voz do povo, aqui, a voz do povo é a voz da razão, meu velho. Não tem conversa. Eu, por mim, esse grito aí, por mim, esse Rafael. É o povo? É o povo? Povo, minha Claudia. Eu acho que o Rafa tem que ganhar todos os prêmios da rádio. Tem vaga lá no banco da Honda. Rafa, muito obrigado, viu, velho? Alô, Rafa! Obrigado. Valeu, ô, mano. Oi, só uma valinha Bozano me garante o barbear fenomenal. Ó, você ganhou um kit top da Bozano, velho. Muito top. Bolo de milho, ó, velho. Então tá bom. Oh, valeu, mano. Falou, meu velho. Obrigado, viu? Um grande abraço. Abraço. Obrigado, gente. Valeu, abraço. Rafael. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Vinícius do Rancho da Pamonha, velho. É isso aí. Olha só, deixa eu falar do momento sem parar, que acabamos de ter um momento sem parar. Se você, hein? Se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o app Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que assentam o Sem Parar também. Vamos lá, não perca tempo nem curta o que a vida tem de melhor, hein? Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também vem em nome de Esser Benjamin. Fala de Esser, Benja. Vai. Olha só, uma pergunta simples, porém difícil de responder. O que é viver bem para você, amigão? Para mim, viver bem é viver em paz, ao lado da família, com muito lazer, conforto, segurança. Por isso, é Esser que eu quero, amigão. O Jardins de Provence da Esser oferece uma experiência única de viver bem. Apartamentos de 173 e 214 metros quadrados, com 4 dormitórios e 2 ou 4 suítes. São apartamentos espaçosos, em condomínio de alto padrão e numa localização nobre e estratégica na Granja Julieta. Fica pertinho do Parque Severo Gomes, que tem fácil acesso à Marginal do Rio Pinheiros e às avenidas Santo Amaro e João Dias. Tem mais, viu? Lazer para todas as idades e a tranquilidade de um condomínio fechado com mais de 10 mil metros quadrados, 6 torres, uma área de convivência e uma praça para sua família. Então, amigo, é essa que você quer? Então venha visitar os apartamentos decorados dos Jardins de Provence na Avenida Professor Alceu Mainar de Araújo, número 2. Ou ligue agora mesmo, pode ligar. 4561-3418. 4561-3418 e fale com um consultor exclusivo Esser. É Esser que eu quero, eu vou te falar, morar bem é bom pra caramba. Esse pro Jardim de Provence é maravilhoso, já tive lá, coisa linda, linda, linda, linda. Um abração pro Rafa Horn, pro Alan Horn, pra Paula Gil, pro Guilherme e pra toda a galera da Esser. É verdade, Esser, é isso aí. Estádio 97, também nome de BV Financeira. Tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Tem também nome de Esser, construindo com valor, hein? Ó, é o seguinte. Deixa eu lembrar aqui que tá valendo o quarto leilão beneficente. Na promoção, eu vou jogar no Moruntri. Boa, tá valendo, velho, uma vaga de lateral esquerdo no time do Miller e também do Aloísio Chulapa. E esse bolo de Miller tá uma delícia, velho. Eu vou comer já já. É. Mas olha, bolo esses lances do leilão aí, eles são quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? E ó, não vale açúcar e nem sal, né? Sim. Tá bom? Vamos ajudar aí, vamos legal. Ajudar. Tá bom? E então, olha, essas vagas são concorridas. Pra caramba. Corre, dá o seu lance lá no site 97fm.com.br/moruntri, tá bom? Nós vamos encerrar esse último leilão na, ó, que coisa, sexta, dia 13. É. Na sexta, dia 13, mais conhecido como amanhã, às 19h30. Quando der 19h30, nós acabou. Batemos o martelo e já fechamos, era. Tá bom? Aí quem deu uma lance e leva a vaga. Inclusive. Lembrando que você acessa lá 97fm.com.br/moruntri, você pode consultar também o regulamento completo. E é por lá que você vai dar seu lance, tá bom? Lá no www.97fm.com.br/moruntri. Lembrando que todos os produtos arrecadados dessa promoção são doados para instituições beneficentes credenciadas pela Energia 97. Legal, né? Uhum. O apoio de Passaporte FC e Carole Translig 2231-2903. Você ia falar o quê, Motinha? Ó, inclusive foi marcado aí pro final do ano já a despedida do mito, viu? Dia 11, marcaram? Dia 11 de dezembro. Vai chorar, mano? Quando acabou, quando acabar o campeonato, né? É dia 11 de dezembro. E diz que vai estar vários campeões aí que foram com o Rogério da Libertadores. Vai discutir o Rogério. Você imagina o Rogério sendo jogado no posto de piche? Por quê? E vou dizer uma coisa. Assistiu aquele episódio do Domênico Gato da. Sabe, a família dinossauro? Ah, não. Quando vão matar a vovó Zilda, velho. Não. Os caras jogam a vovó Zilda no posto de piche. Você tá louco, velho? O Bob leva ela na cadeira de roda, que é o posto de piche. Mas aí ele desiste e volta com ela. Não. Olha, mas eu acho, honestamente. Mas esse seriado era honestamente, quero dizer, vai ser lá no Morumbi, claro, né, Mota? Sim. Deve ser lá, né? O jogo de despedida dele, com certeza. Acho que quem deveria de fazer, às vezes, lá de Abreu, teria que ser ou Sombra ou Mota. Não. Sim. Como eu fui na do Marcão, e o Marcão me convidou. Tem voz, né, velho? Daí que tem voz. Vai lá, nada melhor meu, que... Vamos despedir aqui do mito, meu! Quem são os maiores São Paulinos da mídia de São Paulo, mano? Ô, meu! Abel! Ô, Bel! Então, vai os dois, ó, deixa eu te falar, é que tá... Tinha aqui os dois, desculpa, é que tá atrasado a despedida do Rogério, vai ter jaca, Bel! Tá atrasado, Bel, vai ter jaca, Bel! Vamos fazer essa campanha, tem que um dos dois. Ah, Sofia! Eu não ia conseguir falar, eu ia chorar. Ah, que chorar! A única vez que eu conversei com o Rogério Ceni foi quando o São Paulo foi campeão mundial, ele entrou pelo telefone aqui, eu conversei com ele. Você nunca viu ele? Você nunca viu ele? Nunca. Mas que a gente tava lá no Morumbi junto, rapaz. Tá maluco lá na... No lançamento do site dele, você não foi com a gente? Não. Você foi com a gente na limusina, eu tava com você do seu lado. Eu vi de longe, mas eu não comprei. Ele não passou lá mesmo. A gente não podia chegar no campo. Mas você viu perto. De perto, mas eu nunca conversei com o Rogério. Não, um cara gente bonito. Muito bom. Eu não uso minha fama pra conquistar as coisas. Ah, eu também não, que ele veio aqui na rádio. Não pega audiência. Eu também não. Tá bom. Você nunca? Nunca? Não. Olha aqui, ó. Chegaram algumas mensagens pelo aplicativo. Vamos nos aplicativos aqui que chegaram algumas mensagens aí, aqui. Mas só lê as que falam vem, tá? Que eu não tô muito disposto. Ah, ficar cuspindo no bolo, Portuga. Aqui no bolo da minha frente, pô. Olha, eu não sei se é boas, mano. Não, você me respeita. Esse Franklin Aquiles. Dodô, cadê o beijo, hein? Qual o lançamento do livro ele foi? Cadê o beijo, hein? Eu tô dando. Tá dando, viu? Tá gostoso, viu? Deixa eu ver o que ele falou mais aqui. Essa aqui já foi, né? Ah, falou que ele folga mais que funcionário público, esse Franco falou. O bicho tem uma boiada, velho. E perguntou outra pergunta dele aqui, ó. Motinha, você veio de patinete? Vim. Meu patinete tá aqui. É meu meio de transporte, gente. Então tá bom. Inclusive, do hoje eu vou até as 2 da manhã, viu? Meu lindo, não. O governo federal, some daqui. O governo federal vai fazer o meu patinete, minha vida. É o seu bote de transporte, é o patinete. O Bota tá ensinando muitas coisas. Tá na hora de vamos ir. Dobrar a meta, tá vamos atingirmos a meta. Passou da hora de ser. Francisco Jackson. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tirem uma dúvida. Olá, hein? Olá! Lê antes, Domênico. Olha, você sabe, Domênico. Você sabe que se vier, você sabe que... Oh, e aí, ô, oh, boa, vai? Eu não tô vão hoje. Não, você tá o Portuguinha, paz e amor. Não, não é também. É. Ele quer saber. É. Onde tá o pescoço quanto do Portuguinha? Quer negociar com ela. Quer negociar. Você tem contato com as abelhas lá, Portuguinha? Porque o cara quer negociar com as abelhas. Ele quer saber quanto custa, quanto que as abelhas cobram pra segurar o Portuga em casa de novo. Fazer o quê? Quanto as abelhas cobram pra segurar o Portuga em casa de novo? Você não leu isso? Calma. Deixa eu dar um abraço pra galera do bonde da marmita. O Rafael, o Leandro, o Laércio, o Bruno, o William. Um abraço pra vocês também. Ah! E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Mas não ganhou porra nenhuma, porque tá no não ganhou porra nenhuma. Mas ele vai ligar aqui. Vai ligar, calma, e vai ganhar. Porra nenhuma. Calma, porra. É o seguinte, respira. Tá respondendo um rapaz. Você tem ela contato com as abelhas? Não, é. Eu conheço uma que é grande. Calma. A maior delas é. A maior, então, tô respondendo. Como é o nome do rapaz? Volta lá. Ah, já deu X. Francisco Jackson. Francisco Jackson, nome de tocador de sanfona. Ô, Francisco Jackson, é o seguinte. A maior abelha que tem é a rainha. É bem grande. É uma senhora geralmente é uma senhora rainha. É uma senhora rainha. Então, eu conheço uma que te amamentou. Não. Que ficou com os bicos rachados. Que ela me segura bem. Segue o jogo. Sem falatório. Bom, continuando aqui, olha só. E tomou um ferrão no rabo também. O Mendes. Domênico, qual é o time que você torce mesmo? Até hoje eu não sei. Tá vendo os ouvintes, Zé? Não, por que isso? Para. Certo? Eu não entendi essa. Não, o resto, safado. Não, o resto. Ah, safada, Domênica. Christopher diz o seguinte. O cara não joga Christopher. Não, Christopher. Mas lê o resto. Eu só tinha isso, Lili. Não. Tem um abraço a todos aí. Ah, sério. Christopher. Aqui, com certeza você é o mais imparcial da mídia brasileira. E vai tricolor, o cara é São Paulino. Ele disse que eu sou mais. Mas eu entendo, ele tá abalado com esse ano. Será que o Milton vai dar um jeito no time, ô Motinha? Olha, o Milton é aquela história, velho. Ele faz o básico, ele conhece o elenco e tal. Mas ele é só um temporário, velho. Marcelo Palmeirense aqui, ô. Sim. O Domênico Gato. O grande Palmeiras. Agora vem em Manaus. Ele tá zoando aqui o Rogério Ceni, falando que o Rogério marcou a despedida dele pro mesmo dia que o Marcos tinha marcado a dele. Mas não pode, 11/12, mas quando deu meia-noite, que era o dia 12/12, ele parou. Então, para, vai, velho. Puta, o cara viu a data, porque então, foi a data do Marcão. Mas posso falar um negócio? Isso aqui que é. Quando o cara tem muito tempo pra ficar pensando, o Marcelo disse que o Rogério embalou o Marcos. Os grandes, os maiores goleiros da história encerraram suas carreiras no dia 11/12. Isso. É final do campeonato, tem que ser ali. Também termina. Tem que combinar com todo mundo. Domênico Gato, eu não gosto disso. Eu não gosto desse negócio. Mas tem uns caras que é despedida. Chato pra cachê. Esse negócio de despedida. Despedida, é um negócio extremamente chato. É por isso que eu valorizo os leões. Os leões do Américo Neto. O que acontece? Na selva. Quando ele tá perto da morte. Verdade. Os leões, quando eles estão na selva, eles vivem em bando. É bem verdade. Eles atacam em bando, eles se defendem em bando. E aí quando ele vai ficando velho, ele passa o poder pra um mais jovem. Não, quando ele vai ficando velho, Domênico Gato, ele vai automaticamente... Não. Automaticamente, o leão, quando ele vai ficando mais velho, ele vê que ele tá atrasando o grupo, ele sai, ele se desloca, procura uma sombra e morre em paz. É verdade, o leão, ele vive sozinho na velhice. Ele vê que ele tá atrasando o grupo, ele se desloca. Ninguém passa pano molhado na bunda dele. Ele vai numa direção ali, talvez ali... paradisíaca ali, quer ficar perto de um laguinho. Laguinho? Perto de laguinho, ele quer ficar perto de um lugar onde tem uma sombra pra ele poder descansar. Meu Deus. E ele vai ali pra morrer em paz. Tá pra certo? Morrer em paz. O leão, quando ele vai ficando velho, ele faz isso. Que nada, o leão briga. Eu acho que esse é o principal, Motinha. Essa deve ser, talvez, a principal motivação que um ex-atleta possa ter. Porque quando o cara vai fazer um jogo de despedida, é aquele negócio triste, é melancólico, é como se fosse um velório, cara. Sei. É praticamente um velório, é um negócio muito triste. Se todo mundo vai estar triste, todo mundo vai estar chateado. Então é melhor, Domênico Gato, o cara pegar assim, ó, do nada, e pegar e falar, parei. É igual quando morre de repente, é melhor. Parei. É verdade. Não faça isso, mano. É uma cena menos triste. Tem mais coisa aí, Domingo? Não. Depois vamos ler. O Sombra chegou. Já que o Sombra chegou, o Benjamin vem com um recado importante agora da Honda. Olha só, amigão, consórcio Honda está dando 50 motos CG160 Titan todos os meses na promoção, chegou a sua vez. E é super fácil, super simples participar. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E mais, hein? Você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Olha só, Biz 125EX a partir de R$ 164,00 mensais, PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio Honda e participe da promoção. Chegou a sua vez e já tem ganhador aí do sorteio, hein? Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de São Paulo estamos com sorte, viu? Dois ganhadores. O Antônio Carlos de Melo, de Mogi das Cruzes, e a Francisca Eugênia, de São Paulo. Então, amigo, compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E olha, se não der tempo hoje, vai amanhã, liga lá pro Alex, que é o gerente da Monte Leone Motos, e marca com ele, fala que você quer conhecer lá, que você quer ver, fala o Ben já falou para eu vir aí. E você também pode ligar, anota lá, ó, liga lá para o Alex, 20249500, 20249500, é a promoção, chegou a sua vez, consórcio é Honda. É isso aí, consórcio é Honda, estádio 97 aqui na Energia, tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, abelhudos. É. Para com isso aí que isso deu problema já. Você perdeu. Você acabou de perder. Você perdeu. Ele não vai contar porra nenhuma, não. Acho que já está aqui. Diz que até os bombeiros entrarem em ação, é verdade? Sim, foram os bombeiros. Não, precisou chamar uma empresa especializada. Você falou bombeiro não, fora do ar. Foram chamados. Você falou que os bombeiros não foram lá. Iriam chamar, mas veio uma empresa. Eu vou te agradecer, meu síndico. Mas só acreditar na Suzana Ristor. Alexandre, eu não preciso mentir pra vocês, isso. Eu podia dizer que estava em qualquer outro lugar, mas falei a verdade. Vocês não gostam da verdade. Infelizmente, aconteceu essa situação. Eu não espero que aconteça com nenhum de vocês, mas assusta, viu, cara? Essas abelhas não são... Acabaram de encontrar aqui uma porra de um bagulho de abelha. É um, acho que é um comé, uma porra aqui em cima. Quando eu moro no último andar, os caras vão abrir aqui agora pra tentar entrar. Elas estão invadindo o prédio todo. Abriram lá, Portugal? Abriram lá, Portugal? A tela, tacaram fogo na colmeia, foi um negócio de doido. Mas agora, me parece que já está tudo resolvido. Olha só. Espero que elas apareçam nunca mais. Bizarro, hein? Fazer o quê? Esse é o estádio 97 da Energia 97. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Vai, Tomás Duas! Que isso? Dói pra caixinha. É, mas calma. Alô? Não, Portugal aqui reclamando fora do ar, Sombra, porque ele tá com o roxinho perto do cotovelo. Roxinho no seu... Roxinho no cotovelo. Roxinho. Aí, tá não, ele olhando pro Domênico assim, fez aquela cara de choro quando ele quer interpretar, sabe? Tipo, nossa, meu braço, nossa, tá bom. Fez uma carinha. E se pusesse uma tarja embaixo assim, ó, 0,300 pra doação, eu doaria um dinheiro pra ele. Eu tô obrigado a colocar um no lugar dele. Eu recebo a doação e deposito na poupança. Atenção, pessoal do Criança Esperança. Contrato por tudo. Leve o Badaduga com o roxinho no braço. Que vocês vão pegar uma doação ele vai violenta. Ele vai usar aquele band-aid de bichinho, sabe? De abelhinha no braço assim. Vou te mostrar. Não me fala mais de abelha, deixa aí. Band-aid de bichinho. Ai, boa. Vai lá. Vamos em frente. Alô? Alô? Quem fala? Michel. Olá, Michel, tudo bem? Tudo bem, Dodô? Tudo bem. Michel do quê? Michel de Souza Henrique Felizardo. Como é que é o negócio aí? Pegou o nome aí, Bá? Não. Não? De novo, manda de novo. Michel de Souza Henrique Felizardo. Felizardo. E quantos anos você tem? 35, meu velho. RG. Hoje é quinta, não é? Sim. 3.5 o rapaz tem, como é que fica? Mas não tinha outra situação a não ser essa. Como assim? Qual? Se ele tá em Henrique, ele é Felizardo. Ah, então se ele é em pobre, não. Aí um abraço, né, velho? Sensacional. Aí dança. Muito bom, rapaz. Olha, vou dizer uma coisa. E qual que é o bairro? Eu moro aqui no Jardim Santa Rita. Parece uma gazela, né? Eu conheço o velho. Eu conheço quem lá. Onde é a produção? Aí em inventa aquelas histórias dos amigos imaginários dele. Pergunto. Aí tem o Jardim Santa Rita, então, a Vila Santa Rita. Então chupa todos esses ouvintes da Roma. Nossa, vocês imitando o Benjamin não tem nada a ver. Pronto, chegou. Chegou. Chegou meu companheiro, meu querido companheiro. Ai. Chegou o amiguinho. O amiguinho chegou. É a babá do Benja. A imita faz direito. Então imita ele, você. Eu não faço aquilo que eu não sei. Ah, tá bom. Ô, meu fora velho, do ar, você imita. Qual o time? Cara, apesar de felizado, não tô muito feliz ultimamente, não, cara. Eu sou torcedor do Flamengo. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Mas o chão é dele, amigão, tá na mesma barca que muita gente. É verdade, mano. Então, mas... apesar do Portuga aí, né, não gostar muito, né? Mas fazer o quê, né? Mas quem tem que gostar do seu time é o flamenguista, né? Aqui... não, com certeza, mas... a parte, né? Esquece o Portuga. Você é um comentarista, né? Você é meio bairrista, mas tudo bem. Não, meio não, sou inteiro. Eu não faço média, não. Eu não gosto do Flamengo. Não gosto. O Portuga, ele não gosta da vida. Gosto, sim. É mais ou menos... só de abelha. Vocês que são a gente não gosta da própria vida. Não é isso, é que vocês já gostam de tudo. Tudo é maravilhoso. Eu não gosto do Flamengo. Vai, é revoltado. Não gosto. Vai. É, o Portuga, ele parece que dormiu de calça jeans, né, velho? É por medo da abelha. Mas, ô, amigo, o novo presidente do Flamengo, quem vai ser? Não, mas antes de falar do presidente... ô, amigão, alguns jogadores do Flamengo aí se envolveram em uma polêmica recentemente. E alguns deles aí são reincidentes, como é o caso do Paulinho, como é o caso do Pará, como é o caso do Marcelo Cirino. Se você fosse diretor do Flamengo, você teria reintegrado esses jogadores ou você mandaria um passa-moleque pra todos eles? Ah, mano, bem sincero, cara. Eu mandava embora, cara. Não dá. Sabe por quê? O time tá no meio da tabela. Algumas rodadas atrás, tava lá em quarto e quinto lugar. Sim. Tá? Tinha a chance de conseguir aí uma vaga na Libertadores. Aí, os caras vão e apresentam isso pra torcida. Tá? O que você acha que o cara tem que fazer? Passar a mão na cabeça? Aí alguns vão pensar, mas você tá sendo muito radical. Não, eu acho que não. Radical por quê? O que que esses caras têm que apresentar pra gente, que é um torcedor? É no mínimo uma boa partida, cara, e não é o que vem apresentando. Agora, os caras vão lá, pedem 3, 4 partidas direto e acontece um negócio desse aí, escancara. Eu vou passar a mão na cabeça? Eu não vou. Agora um pouquinho mais além, já emendando aí, se me permitem. Claro. Sobre o presidente. Eu quero é que se lasque, velho, presidente. Porque ontem mesmo, ouvindo o programa de vocês um pedaço, o RG comentou aí sobre o empréstimo que o Flamengo acabou fazendo, né? Eu não sabia disso. Eu tava feliz, até comentei, pô, o Bandeira aí e tal, é uma política nova, tal, o Flamengo tá em dia, tal, blá, blá, blá. Então eu não sabia dessa opinião. Acredito que ele tenha fonte do que ele falou. Mas é assim, o Flamengo ultimamente... quando ele conseguiu ganhar alguma coisa, foi com um presidente que muitos não gostam, porque endivida muito, que era o Márcio Braga. E o Márcio Braga uma vez falou, estilo o Maluf, né? Rouba, mas faz. Não que o Márcio Braga roube e que faça. Mas ele contratava e algumas vezes não pagava, né? Haja vista aí os processos e tudo. Mas o Flamengo ganhou alguma coisa, conseguia vaga aqui, vaga ali. Então é assim, cara, é muito difícil quando a gente fala de um time de futebol, seja ele qual for, a Lusa ou o Flamengo, você criticar ou falar assim. Por quê? Mexe com emoção, né? Qualquer time mexe com emoção. Então mesmo a gente vendo o time da gente numa draga que está, mexe com emoção. Michel, e aí eu te pergunto... Oi? Desculpa, não, complementa, depois eu te falo, vai. Aí eu te pergunto, na draga como o time se encontra? A gente se emociona quando vê um lance bonito, quando você vê histórias do Zico, agora há pouco aí não sei quem foi que falou, né? Não tem mais aquele negócio do jogador depois do treino ir lá e treinar, aí você vai e pega e vê lances de Zico, né? Depois do treinamento, treinando pra tirar lá a camisa do Linda Coruja, esse tipo de coisa. A gente não vê mais. Então é meio complicado. Aí você me pergunta... quem eu escolheria a presidente. É complicado, Sombra. É meio complicado. Você colocou aí nas costas do RG aí uma informação, né? Você disse que o RG falou. E o RG tem razão, tá aqui no UOL. Nossa, não, então, é, eu tô comentando, eu comentei, não coloquei nas costas dele duvidando. É que eu não sabia. Você tem uma ideia? É. Tem umas 7, 8 rodadas que eu não acompanho o futebol. Eu vi assim, bem. É, não, não, isso a gente aí, não ó. Cai mais, a gente não cai mais. Não duvidando, apenas comentando com a certeza. É. Da veracidade do fato. Não, foi em setembro, olha, notícia de 15 de setembro. Flamengo pega empréstimo de 3 milhões de reais para quitar salários. Não, é ridículo, não é? Não, é não sei ridículo. Se é... Mas, ô Michel, deixa eu perguntar uma coisa. Todo mundo fala em profissionalização, em gastar mais do que arrecada, gastar menos do que arrecada. Nossa, virou... É o discurso, né, para ser presidente. É, virou o discurso e muito torcedor, né, fala assim, o torcedor tá preparado para isso? Torcedor está preparado para encarar o próprio clube sendo extremamente profissional e responsável com suas contas? Tem que contratar porque, estrela. Porque ser responsável com as contas indica o seguinte. Ah, tem jogador fazendo leilão. Ele vai parar no rival. Porque, porque o rival, ele tá fazendo qualquer negócio pelo jogador. Ah, não, meu clube é responsável. Meu clube só vai pagar 200, o rival está oferecendo 400. O torcedor está preparado para ver o seu clube... Não. Perder jogadores para clubes irresponsáveis? Não, o torcedor está preparado. O torcedor está preparado para ir lá encher o saco porque ele quer um jogador grande de nome no time dele. Porque aí fica um discurso do torcedor falando, porque o clube está quebrado. Também o clube não paga o salário. Que gestão que é uma porcaria, tá? Mas na hora que começar a gerir o clube como se deve, gastar menos do que arrecada e começar a perder jogador para time rival. E ter um time mais modesto, o torcedor está preparado para aceitar essa situação? Acho que não. E o torcedor do Flamengo não ficou feliz com a chegada do Guerreiro? Acho que ficou. Não ficou falando, putz. Não quer nem saber quanto custa. Acho que falou, caramba, olha, o Flamengo trouxe o melhor atacante naquele momento. Agora é aquela coisa. Era o Guerreiro, não era? Fala aí, Renan, o que você ia falar? Eu ia falar justamente isso, porque... Fala de novo. Ele acabou de falar. Que o bom do período, a época boa do Flamengo foi com o Márcio Braga, que gastava, que não pagava salário, então ele não concorda com essa. Na primeira gestão, né, Márcio Braga? Qual gestão? É Márcio Braga passou umas 32 anos. Mas só a primeira, né, velho? As outras, meu Deus. Não é questão que eu concorde com esse fato, que essas desandadas aí, tá? Que eu não posso concordar com as coisas erradas. Mas é assim. Por outro lado, o torcedor está feliz? Não vai estar feliz. Ele não quer saber quanto ganha o Guerreiro, quanto que vai gerar isso de gastos na folha de um ano, entendeu? O que é assim, é que eu te falei, qual é o ponto que eu, Michel, 35 anos, moro em São Paulo há um bom tempo, mas tenho uma paixão enorme pelo meu time, entendeu? Coisa de futebol, como vocês têm pelo time de vocês. Eu penso, até que ponto vale você ser fiel, acreditar num cara que chega... Promete isso, mostra resultados, beleza, parei o carro, tô mais tranquilo. Mostra resultados e tudo. Aí, acabando agora a porcaria do mandato, o cara vai e faz um empréstimo dessa forma. Ah, Michel, mas tá em crise. A crise tá em todo mundo, até no time de futebol, tá. Mas aí, cara, eu vou falar uma coisa. Ontem, ouvindo o programa de vocês, uma coisa que eu penso, igual o CEO lá, esqueci o nome do óbvio senhor, o CEO do São Paulo que participou ontem falou. O melhor senhor do mundo. Antes você fosse também, né? Ele quis questionar, né? O melhor radialista, né? Mas tudo bem, vamos brincar aqui. O que aconteceu, Sombra? Foi bobo, né? Eu acho que fica meio conturbado, porque é verdade, nós estamos sucateados. A arbitragem está sucateada, você entendeu? Tudo em questão do dinheiro. Eu enfrentei agora 25 quilômetros de trânsito aqui, parado, eu passei de 40 por hora... Numa gasolina, que nós somos autossuficientes, num país que nós somos autossuficientes, num local que a gente vai, que interior de São Paulo, é cana-de-açúcar de lá, cana-de-açúcar do outro, que nem o Dodô brincou agora há pouco, aí quando fizeram uma... falando daquela mulher lá, comando o Brasil lá, tá demorando. Meu, já demorou pra essa mulher sair. Porque tudo é em questão do dinheiro, gente. Então não tem como hoje a gente querer que uma coisa funcione corretamente, se tá dessa forma. Então é muito complicado. Eu não queria um presidente que fizesse, acabou de fazer o ex-presidente de São Paulo, o que fez na primeira passagem o Márcio Braga, mas é complicado. Eu tô feliz vendo meu Flamengo 3 anos aí, sem ganhar nada, sem dever nada, pagando, e agora no final do mandato o cara vem e pega um empréstimo. é complicado, né? E o problema é que entra em 2016 sem uma Libertadores, né? Não ganhou nenhum título, não ganhou nada. Quer dizer, e aí vai tentar de novo o quê? Ganhar o campeonato estadual para ficar tirando sarro do vascaíno. Exatamente. Aí fica nessa palhaçada toda. E é prejuízo, hein? Né, negócio de bairrismo e tudo. E o torcedor fica ali parado. Eu, em 2009, tive uma puta alegria. Peguei, comprei bandeira de 5x5, coloquei na frente da casa, brinquei. Fazia um bom tempo que eu não era feliz com o meu time. Mas assim, você sabe, todos nós sabemos, né? Falar de time é difícil, é passional, né, gente? É boas alegrias que o homem, a maioria dos homens tem. É quando se tem um filho e vê seu time ganhar. Então, Daninho, você não tem jeito. Porcaria. O meu pai, saudoso pai, falava: o Flamengo é uma força da natureza. Mas se prepare, meu filho. Porque vira e mexe, o Flamengo abre as pernas. E é isso que eu vejo. Sempre que acontece umas patifarias dessas, força da natureza, eu lembro dessa frase que meu pai falava. Né? Entendeu? Eu lembrava dessas coisas. E acontece com todos os times, acontece. Vejamos aí agora o São Paulo, né? O São Paulo de nome e tudo, na draga que está. Aí draga não, comendo, fala só, assim. Né? Não, imagina. Não tem mais aquele negócio. Qual é o time hoje politicamente correto? São Paulo. Então hoje não tem mais aquelas coisas, né? Por quê? Tudo se igualou, né? Motivou. Então, dinheiro, mais uma vez o dinheiro. O capitalismo. Poder. Então é complicado. Ô, quem Michel. Que você é muito esquerdista. E o próximo técnico? Quem que vai dirigir o Flamengo? Ah, eu prefiro não opinar ainda não. Você tá mandando embora o Oswaldo já? Oi? Precisa aí. O Oswaldo vai ficar. Pelo amor de Deus, né? Ô, Oswaldo Oliveira, prazo de validade aí, ó. Chega o Oswaldo Oliveira, hein? Pelo amor de Deus. É, não dá, né? Isso aí é outro assunto. Quem que nós temos hoje? Tá com os 4 anos. Os jogadores que estão aqui hoje são os que estiverem nos mesmos clubes aqui. Quando vem um bom, o cara é vendido. Chama o Carlinhos, velho. Então, é que o cara falou também. Morreu. Carlinhos não dá, né? Morreu. Carlinhos morreu. Vai morar no céu. Morreu. Violino morreu. Tem torcedor do São Paulo aí, se me falha a memória, querendo, né, cogitando o Cuca, né? Meu, quantas vezes eu ouvi nego caçoando, zoando o Cuca de chororô, de técnico que não ganha nada. Agora o cara, porque tá lá ganhando 4 milhões anos, ele ficou bom, ou é porque nós não temos peças de reposição? Não, o Cuca, em relação à torcida do São Paulo, a gente trabalha o torcedor direitinho. De São Paulo direitinho. Gosta do Cuca, porque foi o Cuca que montou aquele time de 2004 e 2005. A gente ganhou. Campeão do mundo. E que depois veio a ser campeão de Libertadores e campeão do mundo. O Cuca montou aquela base, montou um time competitivo, basicamente com jogadores que não eram caros, jogadores todos que vieram de times pequenos. Você lembra aquela semifinal do Once Caldas? Eu tava marcando o jogador e ainda que bateu o pênalti. E aqui o São Paulo ainda perdeu aquela semifinal com gol de um jogador drogado. No último minuto, você lembra? Eu tava marcando lá o jogador que bateu o pênalti. Aquilo lá. Eu também acho, a gente foi roubado, viu? Ô, flamenguista, pra você se despedir assim no top. Placar, Argentina e Brasil hoje, velhinho. Ah, 1-0 Brasil, tá bom, né, cara? Seus abraços? Um abraço aí para os meus filhos, pra minha mulher, um grande abraço para todos vocês aí. E, Portuga, eu gosto de você, cara. Eu também, velho. Você faz seu papel aí, né? Mas não é por isso que a gente tem que torcer pro mesmo time e gostar das mesmas coisas, não é verdade? É. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Tem que ter opinião, cara. Os que gostam de picada de abelha. Não gosto, porque eu fui picado. Aqui eu fico puto da vida quando você mostra o seu bairrismo, eu fico. É que eu gosto das coisas que eu gosto. Eu não preciso ficar fazendo merda. Ele vai pensar bem. Não vou acabar morando. Se ele soubesse o quanto afasta as pessoas, isso. É. Não. Ô, Michel, um abraço, Michel. Outro, grande abraço pra vocês, né, gente? Boa noite. Falou, cara. Um abraço. Vou levar o Portuga a passear no Rio lá, você vai ver. Vai mudar de ideia. Ó, vamos falar aqui da HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. É, famoso, tá na novela. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Então você vai fazer ou vai renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Ô, velho! Liga lá. Tudo bem com você, velho? Você tá hoje demais. Você tá perseguindo o velho. Tá acho que quem picou tá. Ele vai falar do ganso de novo. Ele vai perguntar do gancho. Não, mas é que eu tô vendo aqui uma informação. Diga lá. É postada pelo blog do São Paulo, que não é do São Paulo, mas é de jornalista. Que é o fala nome do blog. Ele se intitula de blog do São Paulo. É o nome do blog dele. Pronto. É de jornalista tricolor. Tricolor. Exatamente. Dizendo que o seguinte: que a diz que tem boa parte aí do jogador ganso. Sim. 68%, se eu não me engano. Toparia pagar uma grana pro São Paulo. Da parte do ganso do São Paulo. Para devolver, para levar de novo o ganso para o Santos. Mas gostaria de ter uma fatia nos direitos econômicos de Gabigol. Não quer mais nada, não? Aí tem, né, velho? Não quer mais nada, não, os caras? Os caras têm ganho de alguma forma. Peraí, você quer rir? Quem quer rir tem que fazer rir. Quem quer rir, parceiro, tem que fazer rir. Peraí, se os negros, em tese, não sei qual seria o valor pago pro São Paulo. Cara de pós, cara aí, hein? Em tese, dizem que hoje seria em torno. O São Paulo pagou 23 milhões. Não pagou 23, não, pagou 17. 17 milhões. Os investidores ajudaram o São Paulo. Sim. É, 17 bom, milhões. 17. Bom, vamos supor que o São Paulo queira de novo os 17 milhões. Aí a Diz fala, beleza, vou dar... Mas regressiva essa... Vamos supor que lá a Diz fala, beleza, vou dar lá pro São Paulo. O São Paulo quer 17 milhões, vou dar 17 milhões, mas... Vai dar troco do quê, né? Sim. Você toparia pagar com um pedaço do Gabigol? Se você fosse... Da orelha esquerda. Modesto RG Roma. Manda a orelha esquerda nesse jogo aqui. Pra mim é bem simples, porque eu não toparia trazer o ganso de volta. É, então pra você é fácil responder, né? É, eu não... Pagar em pedaço tem que pedir pro macarrão, amigo. Bora. Corta pra mim, por favor. Olha o macarrão, meu querido. Agora, cortar pra mim... Agora, o engraçado dessa história toda é que se tá realmente nesse pé... Porque o São Paulo também parece que já abriu mão e não tem interesse no ganso. Não, mas tá claro que o São Paulo... E tem um outro detalhe. Eu não sei se é questão de interesse, mas eu acho que o São Paulo não pode se fechar negócios com qualquer jogador. Tem outro detalhe. Não, não, eu digo, a relação ganso-São Paulo parece que realmente... Já foi. Já foi. Isso já foi. E outro detalhe que a gente consegue entender bem... É que o Lucas Lima não fica no Santos ano que vem. Sim. Porque se meio do ano. Provavelmente. Lógico. Viu, Domênico? Eu acho que já era insustentável. 90%. 99%. No meio do ano vai embora. Vai embora. No meio do ano vai embora. Tudo indica que vai embora. Porque quer trazer o meia de todo jeito. Hoje, RG, falando sério, é claro que eu acho, na minha opinião, nem precisaria. Mas hoje é um jogo, hoje à noite. Que as pessoas vêm na Europa. Então, qualquer lugar do mundo. Lógico. Brasil e Argentina é um jogo. Mas será que alguém vai ver na Europa? Vem, Sombra. Brasil e Argentina, Sombra. Vê. É um jogo que tem um peso. Sim. Qualquer jogador Brasil, ali. Argentina, Brasil e Argentina vê, Sombra. Assiste, é eliminatória, jogo vale. Mas vai passar onde esse jogo na Europa? Tem alguns canais especializados. Vão passar, Sombra. Vai procurar aí. Tá tudo parado em função das seleções. Mas na Europa não tá tendo jogos das próprias seleções europeias? Sim. Mas sempre passa. Mas eles assistem. Horário. É eliminatória para Copa do Mundo. Sombra. Mas, isso, ó, empresário tá vendo, velho. Empresário vê, gente cobre, manda. Vai ver, já vai falar. Não, liga pro cara. As TVs de lá, hoje é um jogo que todo mundo para fazer. Eliminatório, pessoal. Hoje é um jogo todo mundo para palpite, velho, hoje, Argentina e Brasil. 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Chico. Você, Renan, base. Corintiano da base. Urso, fala. Vou torcer muito pro Brasil pra o Tite ficar no Coringão. Brasil 6-0. Não. Eu não perguntei pra você quanto você pode. Momento, pra... Eu vou até usar a camiseta que tá guardada lá. Vai, Brasil! É brincadeira, conseguiu tomar com medo, velho. Conseguiu tomar um momento fanfarrão. É brincadeira ou não? Não, mas ó, de verdade. Palpite, Argentina. Não é o quanto você tá torcendo pra ser. Não, eu acho que o Brasil vai ganhar. Se o Brasil não ganhar da Argentina sem Messi, sem Tevez, sem Agüero, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim ainda tem Di Maria, Lavezzi e Guarani. Sobrou uns caras ainda, velho. Tá ainda tem, ó. O Di Maria foi o melhor da Argentina na Copa, hein? Ó, joga muito o Di Maria. Eu aposto 2-1, Brasil. Acho que a grande desfalque aí é o Messi, né? Com certeza. Sim. Parado. Quer dizer, também Não é? Não, em termos de seleção, o Messi, Neymar, não, né? Não, não é isso, calma aí. Não pode falar que o Messi na seleção. O Messi na seleção é sempre uma expectativa de que ele vá fazer o que ele faz no Barcelona e não faz. Mas ele levou a seleção final da Copa. Não vamos fazer média. Não vamos fazer média aqui. Messi na seleção, campeão de Portugal. Messi na seleção argentina. Calma, não é essa bola toda. O Messi com ele que fica bravo. Eu fico mesmo. O problema não são os desfalques, é que a Argentina tem 5. Vocês falam aí desses aí, que o Tevez nem joga. O problema é. Você tá com falsa modéstia em relação a isso. Garay, é o Zabaleta. É o time que é ali atrás. Garay, velho, você insiste nessa coisa. Garay também não joga. Garay, velho. Garay, você fica insistindo. O Piscolinho não joga. Piscolinho de Uruguai, vai jogar na Argentina como? Seu animal. Você é louco? Ô, velho. Esse cara joga mal pra Garay. Pra Garay, velho. E a Argentina vai ganhar hoje. E o Guerreiro vai jogar hoje? Quanto? No, na Argentina, no Guerreiro? Guerreiro é peruano. Vai ser 3-0 pra Argentina. Quanto? Hoje. Quanto? 3-0. Pera, olha. Mas é uma besta. Mas é uma besta. Vai ser 3-0 hoje. O Marcou aí, produção. Peruano. Ah, não é argentino? Não, só porque sacaneou. Fala em espanhol. Não, aquele que quis sacanear porque eu usei o Portuga falando que o Piscolite é. Marca aí, produção. Segundo o Portuga. Segundo Portuga, 3-0 para a Argentina. Eu ia apostar no Vai entrar no segundo tempo um garoto que chama Dybala. Vocês vão ver o que ele vai aprontar. Domênico. Eu acho que é um jogo para empate. Empate. É, não, o Brasil não tá com essa bola toda, não, joga fora e não vai ganhar, não. Manos. Acho. Sinceramente, Sombra, eu acho que a Argentina vai vencer o Brasil hoje 2-1, cara. 2-1. Eu não vejo a seleção brasileira hoje com aquele punch que já teve em outra época, cara. É verdade, Cláudio Comissão Mota. Comissão. Porcentagem. Meu Deus. Vou acompanhar o voto do deputado, relator. Mano. É? A Argentina ganha. Sim. E você, Sombra? Ah, vou no empate aí, olha. E foi comigo? Vamos lá. E quem perdeu hoje, amanhã, começa uma crise gigante. Mas o empate deixa os dois na lama. Não, mas começa uma crise gigante. Não é bom pros dois, não. Não, e quem perdeu? Pra ninguém. Pra ninguém. Se perder, perder nunca. Crise, é legal. As eliminatórias. Não, mas agora principalmente. As eliminatórias estão comendo e o Equador vai vencendo o Uruguai por 1-0 e a Bolívia bateu a Venezuela por 4-2. E os europeus estão vendo o Equador e o Uruguai? Então. Tem porque sempre um moleque bom, Sombra. O futebol uruguaio, principalmente, produz sempre garotos. Do Equador que imaginar, joga na Europa. Equador tem um monte, Caicedo, tem um monte. Deve ter um Bolanhos. Bolanhos, o Miller Bolanhos, tem um monte. Argentina, você vê lá. Pega onde? Possivelmente vai ser o Romero no gol. O Zabaleta não vai jogar porque ele tomou amarelo no outro jogo lá e vai jogar aquele outro lá. Roncalha. Roncalha, que é uma porcaria. Devia jogar o Peruzzi. Mas o Roncalha é zagueiro, ele vai estar adaptado na lateral, né? Ele joga nas duas. Mas é aquele zagueiro que faz a lateral. Zagueiro que faz lateral. Aí é o Funes Mori com o Otamendi vai jogar. Funes Mori. E o De Michele não tá indo por quê? De Michele está convocado, mas ele prefere que jogue em uma zaga mais rápida, mais jovem. Mas o Funes Mori, velho, na época que ele jogava no River já era ruim. Não, ele é péssimo. Tá no Everton, ele é ruim demais. E aí reserva é o Otamendi ainda. E lateral esquerdo daquele Rojo, que bate até na mãe. Não, mas é bom o Rojo. Aí você tem lá no meio campo lá o Mascherano, que vai quebrar o Neymar. O primeiro pontapé que ele vai tomar hoje... Não, mas é verdade. Hoje o primeiro pontapé do Neymar aí vai ser o Mascherano quem vai dar. Mas o Mascherano joga com o Neymar no Barcelona. Grande não, coisa. Hoje é Brasil e Argentina, velho. Tem nada a ver isso, velho. Os caras são brother. Não é, não. É, então, possivelmente, Mascherano, o Bilha e o... Banega. O Banega e lá na frente... Cada lá, nome feio, né? São esses três que vão entrar aí. Vai ter lá Lavezzi, do outro lado vai ter ali aquele outro Zé Ruela lá, o Di Maria, e lá enfiado Zé no meio Ruela, dos dois ali Maria. É o Higuaín. Só uma coisa que é diferente, mano, do que você explicou, sem brincadeira agora, falando sério. Não, mas na frente vai ser Lavezzi, Di Maria e Higuaín. Mas só uma diferença. O Di Maria, ele vai jogar de meia. Vai ter dois na frente, três volantes, um mais fixo, que é o Mascherano, Banega e Biglia de saída, Banega pela direita, Biglia pela esquerda, e no meio, centralizado com eles, Armando, Di Maria. Ah, tá bom. É isso que eu tô falando muito, Argentina. Estádio 97. Joga Brasil e Argentina, que foi de quem? Do Uruguai? Argentina. Fala do Brasil. Vamos, vocês são bairristas. Mas Argentina só é bom pra comer carne. Vocês são bairristas. Carne da Argentina é bom. Eu jogo com a Argentina, eu gosto da Argentina. Vocês são bairristas. Fui muito bem tratado. É lógico, você chega com um dólar lá. É lógico, os caras tratam bem. Os caras têm uma comida boa, tem um doce de leite maravilhoso. Eu quase comprei um taxista lá, velho. Agora, rivalidade é futebol. Não tem nada contra o país. Quase eu comprei um taxista lá, velho. Como assim? Quanto custa? Ah, o cara queria voltar comigo, velho. Eu falei, eu já sou casado com o Chuchu. Você pegou o taxista argentino? Ele falou, não, vamos voltar. Não, ele ficou servindo a gente lá. Impermeabilizantes recobre plástico e máxima proteção para toda a sua casa. Queria agradecer a presença do pessoal do Banco Honda, o Gustavo Auríquio, o Daniel Gaona, o Rodrigo Abude e o Ronaldo Baidan. todo mundo aqui do Banco Ronda que tá aqui, inclusive deixaram aqui presentes pra nós. Muito legal. Obrigado. É os barbudinhos lá, tudo barbudinho. Caneta legal, deixaram bonita. Um chaveiro bacana. Olha lá, muito mano, obrigado. Barbudinho. Você não sabe como faz falta essas canetas, cara. Oh. Muito legal. Aqui, pessoal. É bom mesmo, parabéns. Roubar, rouba tudo. Mais mas um. Melhor você não citou. Mais uma pra minha coleção. Os integrantes do estádio 97, ó, não precisa comprovar renda e falou, não. Pega o que quiser no banco, lá tudo nosso. Ele falou, a frase vai abrir empréstimo, né? Pô, empréstimo com a gente, fica tranquilo, a gente paga. Nós não somos clube de futebol. Sim. É verdade. É, isso aí. Não é não? O homem pode ter de mais importante é o seu nome. O nome tem que estar limpo, né? Não é igual a cueca do Porto. Tua mãe te contou? Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. O abelhudo, não. Eu posso contar uma piada, Não, chato. O mineirinho tava... Eu não vou responder isso. Eu não vou responder isso pra você. Eu sei que você tá chateado, é porque roubaram teu pescoço. O Mineirinho. Eu vou te contar. Não foi? O Mineirinho tava. Veio de Minas, o Mineirinho veio de Minas comprar num casamento, né? E não sabia usar cueca, não sabia usar. Aí pediu a cueca emprestada do primo. Falou, primo, como que usa cueca? O primo respondeu: o amarelo pra frente e o marrom pra trás. Ah. Essa piada, não é boa piada, não? Não é pra frente, mas não pra trás? Ó, mas é que esse cara é tão chato mesmo, que a piada dele é assim. A piada. É, verdade, Toledo, acho chato. O Ari, ele é famoso aqui na rádio. O Domênico costuma dizer que o Ari Toledo é vintage. Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, não é não, Narigudo? É, amigo, o ano tá acabando, o teu dinheiro tá acabando também junto com o ano? Bom, deixa eu dar uma dica pra você, viu? Porque tem uma loja BV Financeira sempre pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para os presentes da família. E ela está sempre ao seu lado. Passa lá na loja da BV, amigo. Tatuapé, Ipiranga, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Mais informações? É só você acessar www.bvfinanceira.com.br ou ligue. Deixa eu dar uma dica, amigão. Deixa esse número gravar no teu celular. Se precisar, é papo, é só ligar. 3003-7888. 3003-7888. BV Financeiro, seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas presta atenção, hein, amigão. Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, hein, use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios pra você. Vamos ao telefone, 3284-7097. O oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Alô? Oi? Alô, quem fala? Eduardo Carvalho. Fala, Eduardo, tudo bom? Tudo bom. Eduardo Carvalho do quê? Eduardo Gustavo Carvalho. Por falar em Eduardo, quero dizer que estou com toda a minha determinação, dizendo que o Santos Futebol Clube será o campeão da Copa do Brasil. Não será nada. Foi xingado na livraria. Estou cuidando da Martinha e do meu filho Eduardo. Me xingaram, foi bastante desonesto. Você é um cara legal. Eu sou um cara honesto. Você é cara legal. Sou um sujeito sério e vai dar Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube. É gente fina, É, mas é daquela ala lá. Vai. Na verdade, você tá essa ala. Para de dizer coisa que você não sabe, coisa que não procede. É, pelo amor de Deus. Aliás, o povo nunca sabe nada, é verdade. É. Aliás, vocês também não sabem. Vocês nunca sabem o que acontece. Faz o Prodatec. É, você também é outra que nunca sabe o que tá acontecendo. Velho, quantos anos aí, velho? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Eu quero o meu pai, Senhor Cristo. Falei com ele. Já tá tudo certo. Domênico. O que foi? Revoltadinho imitando a gente aqui. Imita direito, se vai imitar, pô. Imita direito. Se vai imitar, imita direito, né? Se vai imitar, imita. Você tá parecendo um Stallone. Tá parecendo um Debiloide. Isso é RG melhorado. Tá parecendo um Stallone. Como é que era o nome da mulher que ele gritava? Adrian! Outro dia assisti Rock o Lutador, cara, de novo. É bom. Mas é tão bom, é clássico, bom, né? É bom. Sabe qual é bom não também? Tem tempo. De dias? Falcão, campeão dos campeões. Também, muito bom. Puta filme bacana. Você chora. Não, é legal o Falcão. Eu gostei, comprei até a trilha sonora. É bom, verdade. Mas filmes bons esses do passado. E as que do cachorro. O bom, dias, o mal e eu. Também uma obra-prima, né? Mas são. Não, aquele do cachorro, cult, que, né? Que o cachorro fica esperando o dono no. Não, não, isso não. Isso para, não, pelo não, amor de Deus. Eu fiz 10 minutos. É, foi esse aí, do trem. Do trem. É, esse é o cara. O Richard Gere. Isso, o Richard Gere, o quê? Filme envolvendo o cachorro. Só se for Rintin. O Sombra falou com o Richard Gere. Ou o Less, né? O Less também morre, velho. Morreu. Less é legal. Rintintin era legal. Legal, legal. Vocês estão falando de filme da década de 80, né? O bom mesmo, é a trilogia, né? O De Volta para o Futuro. Todos lá, bons. É muito bom. Os bom. Três. Os três são bons. Também, Star Wars é bom. Star Wars é bom. Eu bom, não sei, eu não sei porquê, mas como eu prefiro. Eu vou na estreia. Eu prefiro a mulher. Eu prefiro a mulher invisível. Prefiro a mulher invisível? Ah, para lá. Vamos, vamos, que tem jaca. Vamos. Ô, oh, meu velho, bora, qual que é o bairro que você mora aí? Tatuapé. Já viu o tatu de carro? Ah, sensacional. Sensacional, hein, Zé? Então é Corinthians, né, amigo? É, ele já começa, ele já começa a achar. Ah, campeão, né, amigo? É, nossa. Eu falei desde o primeiro ano lá que eu ia ser campeão, velho. Fala aí, velho, o time. Corinthians, né, mano? Ah, Coringão, Coringão. Ah, chupa aí, gente. Chupa do mesmo. Ó, amigão. E aí, mano? Nossa, mano, uma animação, velho. Tá mais feliz. Tá bem, velho. Tem certeza que você é corintiano, velho? Tá bem, cara. Ó, amigão, ó, Corinthians campeão brasileiro. Temos um semideus no comando. Tá certo? O ano que vem iremos pra Libertadores e possivelmente pro Mundial novamente no final do ano. Você tá com esse ânimo, velho? Parecendo poxa, que já estamos em dezembro, apesar de estarmos próximos, né, Motinho? Sim, o ano não, tá acabando, velho. Mas, pô, ânimo aí, velho. Você tem que dar, graças a Deus, comemorar esse ano, porque que é tudo pra dar errado, né, velho? Tudo. Ô, mano. Sai o Guerreiro, sai o Sheik. Não sei se pra dar errado, mas tinha tudo pra não ser tão bom quanto foi, né? É. Ele mano, tô esperando o momento, cara. 2016, eu acho que nós temos que sair a Champions, viu, velho? Ah, velho, de novo esse papo. Vocês não aprenderam nada, tá, né, Champions. Todo ano, vai pra Champions. Vai pra Champions, eu vi o Guarani. O Neto falou que por quê? Tem que jogar com o Barcelona, a inveja de vocês, a inveja de vocês é algo deprimente. Inveja, deprimente, deprimente. É igual, velho, o corintiano chegava. A seleção brasileira hoje mesmo. Ô, amigo, comemorarmos esse título, velho, é igual, por exemplo, a gente chega pro rival, pô, campeão brasileiro. Aí você fala, pô, tô indo pra Disney amanhã. O cara fala, mas acho que vai chover. É que se dane o que você acha. Se dane, que é campeão brasileiro, velho. Que é campeão brasileiro com muito mérito. Não, é com mérito mesmo. Tá. Ué, não, mas não então, vai eu quero que o seu recalque, Portugal, você dobre bem, guarde no bolso de trás. O senhor era um grande amigo meu, apesar que o senhor agora está mudando. Era? Não considero mais. No passado. Mas no passado éramos. O senhor é o seguinte, o senhor não reconhece, mas eu fui o único cara que aqui sempre falei que o Corinthians merecia. Que tal coisa que o trabalho babou, foi feito. Falou do Atlético? Por como assim? Não, eu gosto mais dessa calma. Vamos. Baba ovo, não. Posso falar até o final. Posso falar? Vai pra cima, Domênico. Posso falar? Isso aí, velho. Eu gosto mais. Você não falou, você gosta do Atlético. Quem gosta de corintiano, é uma coisa que esses caras não entendem. Quem gosta do Corinthians é corintiano. Quem não é corintiano não gosta do Corinthians. Eu gosto do Atlético Mineiro. Não, não sou obrigado a gostar do Corinthians. Você gosta do Atlético Mineiro? Qual que é seu elo? Não, mas peraí, eu quero saber. Só um minuto. Qual o seu elo com Minas Gerais? Nenhum. Deixa eu falar uma coisa. Você beijou um mineiro no carnaval lá e ficou apaixonado, velho. Não, porque no carnaval você arrumou um namorado lá, velho. Olha a sua ligação com o Minas. Ai, adoro Atlético Mineiro. Falando sério, mano. Ele não adora o Atlético Mineiro. Não, eu gosto do time. Lambeu a virilha de macho. Falando sério. Falando sério aí. Falando sem brincadeira. Você falar que o time do Corinthians. Você falar que o time do Corinthians é ruim, que não tem mérito, é você ser idiota. Agora, você não pode falar, nossa, o Corinthians é a oitava maravilha do mundo. Quem fala isso é corintiano. Eu admito que o time é bom. Vocês estão de parabéns. Agora, daí eu gostar do Corinthians é outra coisa. Quem tem gostado do Corinthians é você. Mas o Portugal, você sempre... não é só bom, né? É o melhor do Brasil. Sim, com todo mérito. Agora, quem tem que aplaudir o Corinthians são vocês, corintianos. Nós, palmeirenses, São Paulino, Santista. Nós, palmeirenses. Nós não gostamos, não. Volta para o Brasil, Portugal. É isso aí. Nós, palmeirenses. Nós, palmeirenses. Nós, portugueses. Vírgula. Vamos lá de novo. Vírgula. Nós, portugueses. Peraí, assim. Lógico, e ninguém vai se pegar vibrando e aplaudir. Ninguém. Só o cara do Santos. Mas aí. Eu não sou idiota de não ver que o Corinthians não. Pratica um ótimo futebol e de elogiar o que o Corinthians fez. Foi o que eu disse, nossa, mas ninguém agora... vai ficar aqui. Foi o que eu disse. Agora você besuntou sua mão aí com lubrificante íntimo e penetrante. Se vocês dois escutassem o que eu disse, não, vocês viram que foi o que eu disse. Mas foi o que eu disse. Vai lavar o rosto. Porque senhor, você lubrificou até seu pulso, é uma coisa. Não, senhor. Rivalidade é uma coisa. Mas eu não posso ficar cego. Peraí, mas se vocês ouvissem, O não, que eu falo, eu vi. Vocês saberiam quem foi o que eu disse. Exatamente o que eu disse. Achei ridículo. Seu animal. Tem que admitir, mas não vou ficar comemorando, não. Ô, amigão. Mas hoje temos aí também Argentina e Brasil aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, mano. E seu placar aí pra Brasil e Argentina hoje? Cara, pra mim 3-0 Brasil. E eu acho que em jogar o Renato Augusto. Tá fazendo muita diferença lá. E aí tá com aquele cara lá, não rende nada. E Renato Augusto aí jogando futebol de primeira. Deve ter muita política envolvida, né? Por isso que não coloca o cara. Se fosse pelo futebol mesmo, entrava o time inteiro lá, né? Ah, mas sou contra você não... colocar o Renato Augusto, porque mas, ele vai se cansar pro Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ainda tá em aberto e eu acho que o Corinthians tem que estar focado ali. O Renato vai dormir, mano, o Renato Augusto fez um... O reserva, o Lima, era lá, pelo amor de Deus, né? Aquele voado que pra mim foi na costa dele, então a bola na costa. Né? É, verdade. O Renato Augusto fez um grande Campeonato Brasileiro, mas... É inegável que o Lucas Lima é titular, né? Sim. Até, acho que está até um pouco à frente do Renato Augusto. E nas últimas partidas da seleção, mesmo partidas fracas, mas quem mais se destacou foi o William, né? Então acho que é justo até essa escalação. É isso que eu ia falar, Sombra. Eu acho que nem o próprio Lucas Lima ele pode cobiçar essa vaga titular. Você tem ali jogadores que competem ali, o Oscar, o William. Você pode até Oscar numa não dessa. Dá, não, então, eu também não acho que o Oscar esteja merecendo. Tá atrás, viu, então, mas eu também eu não acho, Sombra, de fato, que o Oscar esteja merecendo essa condição de titular. Mas cabeça de treinador de seleção é assim, cara. Ele tem aquelas convicções e ele não abre mão. Então, ó, você tem ali, por exemplo, o Oscar jogando mal, é um jogador que sempre entra. O William, que eu acho que é o jogador hoje que talvez tenha mais recursos para estar ocupando aquela função, na minha opinião, se tivesse que optar ali por um titular, eu colocaria ele ou o Lucas Lima. Eu concordo que o Renato Augusto ainda não poderia estar ocupando essa vaga, mas hoje, se o Brasil quiser ganhar o jogo, ele tem que jogar ali com três jogadores na frente, que é o Douglas Costa, o Neymar e o Ricardo Oliveira, e colocar o William chegando por trás e armando o time. Mas pela última apresentação do Lucas Lima, ele não deveria sair do time. Ah, mas a última foi contra a Venezuela, né? Gente? Mas o William é exaltado por isso. A Venezuela, você puser o Wagner Montes com a 10, velho. Não é assim, não. Ela perdeu da Bolívia hoje 4-2. Enquete no nosso... assim, não. Enquete no nosso perfil de Twitter, né? Da Energia 97 FM. Tá aqui quem ganha hoje. Brasil com 59% dos votos. Argentina, 41%. Tem uma... um favoritismo aí do Brasil, de acordo com quem segue a Energia no Twitter. Mas é bicho pegado, né? Todo mundo sabe que sempre Brasil e Argentina, se for na disputa, dentro do quarto, um brasileiro e um argentino, o bicho pega, né? Mas mesmo assim, a maioria tá crente aí no Brasil, ganhando lá dentro, né? 59 a 41. Mas acho que é também pelos desfalques da Argentina. Pode ser. Ah, acho que também é o coletivo da Argentina. Hoje não... E o Neymar também vai. Hoje não compara com... Tem alguns elementos, a volta do Neymar, a ausência do outro lado, de três jogadores de peso. Sim, da Argentina. Não, mas de peso, são três, né? Tá certo. Ô, Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Não, Sombrinha, só agradecer a oportunidade aí, gostei pra caramba de falar com vocês, em tudo de ir embora ouvindo vocês aí, tentando falar, dando risada. E só agradecer mesmo, vocês são fenomenal, cara. Pô, e o Mano obrigado. É o cara, é o mais imparcial de todos aí, o Mano é um monstro, cara. Pô, muito obrigado, já viu, mesmo, agora é o Mano, agora estamos na rocha mesmo. Eu te agradeço aí pelas suas palavras aí, muito obrigado. Valeu. Oi, desculpa, Motinha, pelo Portuga aí. Não dá atenção pros caras não, Matinha, vai de patinete mesmo. Vou, desculpa pelo Portuga aí, viu, velho? Não, relaxa, o Portuga é figura. Então tá bom, Portuga valeu. Portuga das abeias. Das abeias. É, Portuga no carnaval toma... vai sair de colmeia, velho. Você sabe como inclusive... que ele toma mel, né, agora, né? Não, mas mel eu não sei, mas leite eu sei. Ele chupa o melzinho, né? Ele chupa no ferrão direto. O Portuga gosta de leite de cabra. Mas não era de bode? Olha, eu vou falar uma coisa. Calma, eu espero que não aconteça com você, que aconteceu comigo ontem, viu? Ai, nossa. Mas conta pra gente, não, mas você não conta pra gente. Ô, mano, não sou obrigado. A minha vida particular não diz respeito a vocês. Qual é o telefone pra doação? Um abraço, Eduardo. Telefone do quê? Pra doação. Ah, o Portuga, mano? É. Onde tá você Portuga, também? Véio? Isso, vai, tá vendo? É o seguinte, eu vou pra cima também, hein? Ó, valeu, Portuga, Eduardo. Mano. Um abraço. Valeu. Ó, doa-se animal gordo. Olha, olha. E outro. Olha, mas ele é pai. Agora há pouco a gente comentou, né, sobre os jogos. Ele fazer a vasectomia. Ô, mano, agora pouco foi comentado aí sobre o jogo da seleção que seria visto na Europa. Tudo bem, pode ser visto na Europa, só que os negros vão ter que assistir lá pela 1, 2 da manhã. Mas gostam. É, acho que vai ter em reprise. Vai reprisar. Na Europa o cara adora. Acho que ninguém vai ver o jogo. Um Brasil argentino chama atenção no mundo inteiro. Qual é a chance? 1 da manhã. Qual chama atenção, sobre todo mundo vai assistir. A rainha da Inglaterra assistiu o jogo. Quinta-feira à noite em Londres. É a mesa de seu papo. Quinta-feira, 10 da noite em Londres, os negros estão dormindo. Tudo bem, Sombra. Mas assim, o que eu digo, é um jogo que as pessoas vão acompanhar, vão ver. Se não verem ao vivo, vão ver os melhores momentos. É um jogo que tem repercussão mundial. É isso que eu estou dizendo. Não é possível que vocês não saibam que o Brasil e a Argentina é um dos maiores importante clássicos do mundo. É o maior clássico do mundo, pô. Importante é que a Playboy aqui no Brasil decidiu continuar a tirar a foto da Camurça. Até que enfim, porque, pô, não vai parar, Do jeito que anda, velho. Mas peraí. E outra, se a Playboy fosse fera mesmo, sobre Brasil, tinha feito uma proposta boa aí, colocado a Marina Rui Barbosa na capa. Virar. Vai, fácil, imagina. Ô, vem cá, como se pra ver uma mulher pelada agora precisasse comprar Playboy? Nossa, se a Playboy agora não tiver mais mulher pelada, Deus, como eu vou fazer? Não, é que não tem sentido a Playboy existir se não for pra fotografar mulher pelada, é só isso. Igual os babacas lá no Pergunta Estados Unidos. Pergunta pro Sombra, o Sombra é rei de ver gente pelada na internet. Como assim, mano? Como assim? O cara entregando. Isso aí, brother. Como assim? Mas ele falou, acabou de falar... Mas não é na internet hoje? Mas eu não vou. Mas eu vejo. Olha, não é coisa que eu costumo ficar fazendo toda hora. Ele não diz que não faz, mas não é toda hora. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que nunca vi. Lógico. Agora, fico feliz que eu esteja vendo as mulheres peladas na internet. Eu não esperava de você outra coisa. Homofobia. Eu não esperava, não. É preferência. Eu fico feliz de estar vendo as mulheres peladas na internet. É preferência. Ué, olha as bolas. Eu tô falando de mim, não tô falando dos outros. Por exemplo, o Portuga vê o que ele quiser pelado na internet. Verdade. Ele tá numa onda de ferro. Ele entra no Xvideos lá e põe assim, ó, Toninho. Que isso, Portuga? Aí depois responde mesmo o nome. Eu tô fazendo igual a gente, não vai fazer com o Neymar hoje. Mas, sem ferradura, sem ferradura. Você tava na sauna com o Toninho. Com o Toninho, grande amigo meu. Você viu mulheres peladas e homem pelado também. Pão com ovo. E o cocô pelado. Não, e o pior que tinha. O legal que o cocô falou assim pra mim, foi sem querer. Quem é daqui da rádio vai lembrar. Ele olhou pra mim e falou, foi sem querer. Ele mandou 18 mulheres entrarem na sauna. Foi. Aí ele ligou o negócio lá e começou a sair fumaça. Daqui a pouco todas saíram, só ficou ele o Portuga. É mentira. Meu Deus do céu. Olha, isso aqui é verdade. Hoje tá rolando uma promoção muito legal na loja do Estádio 97, hein? Atenção, você não pode perder essa promoção. Você pode adquirir os 3 modelos de bonés do Estádio 97... por apenas R$99,90. Exato. Os três. Então você compra a coleção de bonés Estádio 97, que está à venda na loja do estádio97.com.br, por R$99,90. E pode parcelar, Cláudio Mota? Sim. E olha, então atenção, a coleção de bonés Estádio 97 é à venda na loja do estádio97.com.br hoje, à venda por apenas R$99,90 e você ainda pode parcelar, tá bom? Acessa lá, loja do estádio97.com.br. Agora uma dica importante para você. A sessão pública da Câmara no seu bairro já chegou à região da Capela do Socorro. Atenção, Zona Sul, hein? Essa é mais uma chance para você apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a nossa cidade. Participe! O evento vai acontecer no dia 14 de novembro, a partir das 9h30 da manhã, no Céu Cidade Dutra, localizado na Avenida Interlagos, 7350, lógico, na Cidade Dutra. Anote na sua agenda e compareça. Avise seus amigos, avise os vizinhos. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo. O site é www.câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, requisitando do RG número 2. Sim. O nome do ganhador da camisa do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br. Tava acabando de dizer para ele que hoje, infelizmente, já não dá mais. Segundo dados da produção, o Michel Felizardo. Boa, Felizardo! Ganhou, hein? Parabéns! Ganhou a camiseta da Energia do Estádio 97, tá bom? com apoio da fitcamisetas.com.br. E segundo lance aqui, Cláudio Mota. Sim. São Paulo estaria dividido entre Cuca e Altuori. Ué, já foi pro Altuori? Falar pra mim do Altuori, eu já não acreditei, velho. O futebol é um esporte. Aí, não? Nossa. Oi? Vocês não colocam o Falcão aí, não? Não, mano, não sou eu, né? É a informação as do lance, de acordo. Tá falando muito, né? Eu só gostaria de dizer boa noite e perguntar se vocês gostariam, já que o futebol é um esporte... Não, ele foi campeão do mundo. Fui campeão do mundo, eu fui... É, mas ele também quase caiu. Mas aí é que tá o negócio, né, cara? O Altuori também pegou o São Paulo num momento horroroso. É, então. Só não é tão horroroso quanto esse momento que a gente vive hoje. Vou te falar um negócio. Gente, o Tite, ele chegou a quase cair com o Galo. Tite já esteve no Palmeiras. Ele só não caiu porque ele salvou o Palmeiras. Hã? Ele salvou o Palmeiras. O Palmeiras estava mal em 2006. Exato. Mas antes... Perto de cair, o Tite deu uma salvada no Palmeiras. Mas antes de dirigir o Corinthians agora, nessas últimas passagens, e ser campeão de tudo que poderia, o Tite era como comentado no mercado? Era tão querido assim? Não. Ele ficou um ano, ele saiu do Inter, brigado com o D'Alessandro, ficou um ano longe. Ele fazia bons trabalhos, mesmo que não tão fantásticos. Qual foi o último bom trabalho do Paulo Autori? Não, faz tempo, é verdade. O último Paulo Autori foi no São Paulo 2005. Mas antes do Tite vir pro Corinthians, podia se comentar qual foi o último grande trabalho do Tite. Sim. Exatamente. O Tite, ele brigou com o D'Alessandro em 2012? Gente, eu não quero dizer que o Paulo Autori agora é o melhor do mundo. Não é isso. Não é isso. Só que eu acho que às vezes há encaixa, problemas, né, muito maiores do que às vezes o técnico. E às vezes o técnico também é vítima de você ter grupo fraco, ter um clube mal administrado. O Tite caiu com o Atlético Mineiro. E outra coisa... às vezes não é porque o treinador já tá velho, é bobagem. Você pega o Levir Coup aí, que treinou vários. Ó, ele caiu com o Palmeiras em 2002. O Levir faz bom trabalho. E o Levir já tinha sido campeão em vários anos antes aí com o Cruzeiro. Bota, lembra? Aí, ô Sombra. Não. Ele foi embora, né? Saiu do Brasil, tá, voltou no Atlético Mineiro e ganhou, cara. Eu levei não a Copa do Brasil? Não foi ele Copa do Brasil ou não? Foi então. E só pra encerrar, viu, mano? Tá segundo o Vitor Birner, no São Paulo não tem esse papo de Falcão, não, viu? A galera lá não. E o Birner é bem informado. O próprio Tele Santana, quantos anos demorou pra vir no São Paulo estourar? E também era um treinador antigo. Esse é velho, antigo. E era conhecido como Zica. É zicado. São Paulo estourar. E também era um treinador antigo. Esse é velho, antigo. E era conhecido como Zica. É zicado. Bom, ô Renan, ô da base, pra quem você quer mandar abraço? Mandar um abraço pro Serginho Leprechal, Danilo Quintino, pro Cauã ali da Arthur Alvim, todo corintiano roxo, não perde um jogo do Coringão na Arena. E pra sua mãe, Tom. Estádio 97 fecha por aqui no oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Um abraço pra todo mundo da Honda que tá aqui com a gente. Boa, galera! Valeu! Estádio 97 valeu. Vai agora pra um pequeno intervalo político, né? E na sequência tem Night Sessions. Tchau! Deseja. E o que o Partido Progressista pensa, está fazendo e propõe para melhorar as nossas cidades. Vamos lá? Quem começa é a Débora Paranhos, que é estudante. Olá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o delegado Olim. Como o senhor enxerga a situação da saúde em São Paulo? Gente, o delegado Olim é deputado estadual do PP por São Paulo. Boa pergunta, Débora. Na cidade de São Paulo, as propagandas falam que fazem isso, fazem aquilo. Mas a verdade é que a saúde hoje está bem pior. Isso ocorre porque São Paulo não tem planejamento. Seja na saúde, seja em outras áreas. Um exemplo disso são as ciclofaixas, que não estão sendo construídas para os ciclistas, mas para a propaganda política. Ou seja, não são planejadas. É preciso ter cuidado para a ciclofaixa não virar o fura-fila, que foi só propaganda. Para o PP, a receita para uma saúde melhor começa com planejamento. E vamos a mais uma participação. Agora quem pergunta é a Dilza Scarpa, professora. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber do Dr. Xuxo como a gente pode ter um atendimento melhor. Com a palavra, Dr. Xuxo, que é médico e representa a cidade de Joinville, Santa Catarina. Tem de haver planejamento, ousadia, gestão e eficiência. Os municípios realmente precisam garantir a qualidade na saúde, cuidar da atenção básica, da prevenção, para evitar que os problemas se agravem. Quando alguém busca atendimento médico, tem de ter uma solução rápida e eficiente. E vamos ouvir o que os jovens querem. Quem pergunta é a Gisele, que é auxiliar administrativa. Olha, eu gostaria de saber o que pode ser feito para oferecer mais oportunidades para os jovens. E quem responde a Gisele é Rebeca Garcia, do PP Amazonas. Eu vejo que muitos jovens são atraídos para a criminalidade ou para as drogas porque a escola não está desempenhando bem o seu papel. Temos de levar a sério a qualidade na educação pública, a inserção do jovem no mercado de trabalho e o apoio às famílias em situação vulnerável. Cuidar dos jovens é cuidar do futuro das nossas cidades. E o que os jovens podem fazer por nossas cidades? Vamos ouvir um dos prefeitos mais jovens do Brasil, Pinheirinho, da cidade de Ibirité, Minas Gerais. Fui eleito aos 21 anos um dos prefeitos mais jovens do Brasil. Isso tem um valor simbólico muito grande. Mostra que o PP acredita na possibilidade de encontrar novos caminhos. Esses caminhos passam pelas cidades e por nós, a juventude do Brasil. As cidades precisam de um olhar novo, de novas ideias, de novos compromissos. E vamos a mais uma participação dos nossos convidados. Sou Cléo, tenho filhos na escola pública municipal. Como melhorar a nossa educação? Vai te responder, Cléo. Temos aqui uma especialista no assunto, a professora Ângela Mi, que já foi prefeita de Floripa, a bela capital catarinense. A construção de um país melhor passa pela educação. Isso vem desde a garantia do direito à vida. A qualidade da gestação, do nascimento, do parto, dos primeiros anos de vida. O acesso à creche, o ensino infantil, o fundamental, que são de responsabilidade dos municípios. Temos que oferecer às nossas crianças e aos jovens uma boa formação. Precisamos trazer a escola e os professores para a era tecnológica. E a mentalidade do século XXI, pois é nele que as crianças estão se formando. E tá bem legal o nosso papo sobre cidades. E agora quem pergunta é o Paulo. Diante da crise que o Brasil vive, como o PP pode ajudar as cidades? Com a palavra, a deputada federal do PP pelo Piauí, Iracema Portela. Olha, Paulo, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. São cidades de todos os tamanhos, com muitas diferenças, mas que têm problemas e necessidades comuns, como a falta de recursos para atender tantas demandas. Por isso, temos dedicado atenção especial à busca de recursos para as cidades. Entendemos que os municípios enfrentam muitas dificuldades financeiras. Cabe a todos nós buscar soluções para ajudar cada cidade a se tornar um lugar melhor para se viver. Vamos continuar ouvindo a população. E quem pergunta agora é o professor Dalmi Onofre. A gente tem ouvido falar em falta de verba, corte em orçamento, em todas as áreas. O que fazer? Opa, orçamento apertado é com nós mesmas, mulheres, não é, gente? Por isso, quem vai responder o Dalmi é a prefeita de Guaba Grande, no Rio de Janeiro, Graziella Magalhães. Olha, gente, cuidar de uma cidade é, antes de tudo, cuidar das pessoas, em especial dos que mais precisam de atenção. Diante de tantas dificuldades e tantos problemas que temos para administrar, muitas vezes precisamos eleger prioridades. E o Partido Progressista coloca sempre em primeiro lugar a área social. Trabalhamos para que as pessoas tenham uma vida melhor. Esse trabalho precisa do envolvimento de todos. Por isso, quero convidar você, mulher, a ingressar no nosso partido. Junte-se a nós. O PP dá vez e voz a todos os brasileiros. Vamos ouvir a pergunta do Milton, que é militar reformado. O Nordeste está sofrendo muito com a seca. Como garantir dignidade aos pequenos agricultores? Quem vai responder nosso convidado é Beto Rosado, deputado federal pelo Rio Grande do Norte. Sou agrônomo de formação e sei o quanto é importante trabalhar pelas cidades que sofrem com os efeitos da seca. É preciso garantir água para a população e apoio aos pequenos produtores. Também é preciso avançar em novas tecnologias e soluções transformadoras. Na Câmara, estamos acompanhando a transposição do Rio São Francisco, que vai trazer segurança hídrica para 12 milhões de nordestinos. A transposição é um sonho de mais de 150 anos que a nossa geração verá se tornar realidade. O povo quer saber o que o PP propõe para as nossas cidades. Quem pergunta agora é o Mário. Olha, tá difícil andar nas cidades. Transporte público caro, ruim, trânsito lento. E aí, o que fazer? Com a palavra, o prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, Alcides Bernal. Olha, um dos grandes problemas das cidades hoje é a questão da mobilidade urbana, principalmente nos sistemas de transporte público. Precisamos garantir um transporte mais eficiente, confortável e acessível. Em Campo Grande, onde sou prefeito, hoje a tarifa dos ônibus urbanos é 100% gratuita para os estudantes. Nós, do Partido Progressista, acreditamos que as gestões devem ser pautadas pela austeridade. Essa tem sido uma marca nossa como partido. Nossa capital tem mostrado a todo o Brasil que podemos avançar nesse tema e em muitos outros. Apresentar soluções para os problemas e necessidades de municípios de todos os tamanhos. Pensando primeiro nas pessoas, em você. Esse é o projeto do Partido Progressista para as Cidades Brasileiras. É na cidade, é na cidade, é na cidade que a vida acontece. Cada um de nós tem orgulho do lugar onde nasceu. Cada um de nós traz o lugar onde vive no coração. Por isso, cada um de nós deve cuidar desse pedaço da gente chamado cidade. Tornar melhor o lugar onde mais de 70% dos brasileiros vivem, realizam sonhos, estudam, trabalham. Resolver questões urgentes. Adensamento urbano, segurança, transporte público, saneamento, educação, trabalho. Esse é o projeto do Partido Progressista para as Cidades Brasileiras. Apresentar soluções para os problemas e necessidades de municípios de todos os tamanhos, de todas as vocações. Pensando primeiro em você. Venha para o PP. Nós damos vez e voz a todos, como fizemos neste programa. Gente, muito obrigado a todos e boa noite. Na cidade a gente vive, na cidade a gente cresce. Na cidade se trabalha, se estuda, sonha, realiza, se diverte. Na cidade a gente cresce. É na cidade, é na cidade, é na cidade que a vida acontece. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Listen. Todo dia às 7 da manhã. Check. Você faz uma viagem ao passado com Energia na Veia. Energia 97. O Energia na Veia prepara pra você uma grande surpresa. A festa de fim de ano do Energia na Veia com Village People. Um dos grupos de maior sucesso da história da Disco Music. Eu adoro Village People. Village People. Isso vai ser demais. Ao vivo, 11 de dezembro, no espaço Urban Stage. E mais os DJs do Energia na Veia. E a apresentação de Silvio Ribeiro. Festa de fim de ano do Energia na Veia. 11 de dezembro, no Urban Stage. Rua Voluntários da Pátria, 498 em Santana, próximo à estação Tietê do metrô. Viva de vivo ao vivo. E os DJs da Veia. Ingressos à venda na loja Cavaleira do Shopping Metrô Tatuapé. Na Energia 97, na Embaixada Dance Music, no Urban Stage. E também nas lojas Artwalk e Authentic Fit, relacionadas no site festaenergianaveia.com.br. Realização Urban Stage. Promoção e Energia 97. Senador José Agripino, presidente nacional do Democratas. O governo do PT quer combater a crise trazendo de volta a CPMF e o imposto de renda. Quer que você pague a conta do que Dilma gastou para se reeleger. Nós já derrubamos a CPMF uma vez e vamos lutar para impedir que ela volte. Porque mais imposto não resolve a crise e piora

We'll be right back. It's on you, pick and choose where you want.